Estão me ouvindo? Tamo ouvindo, sim. Opa, bem melhor, hein? Graças a Deus. Beleza, então você foi dar um O salve. estagiário reclamando. Ah, É, correu o Lucas. ainda tá falando do banheiro, né? Mas ok. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timblu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, galera, é aquela velha história, né? É o ciclo sem fim que nunca nos deixará. Puta merda. Olha aí, olha aí. Junto aqui conosco, ele, Nelson Lopi. Tudo volta, né? Tudo um dia vai voltar. Então, nós voltamos também. Opa, olha só, olha só. Também aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera. E será que a gente só vai falar de coisa boa que voltou? Opa! Não, o Spider opa. Não tá aqui não, cara. Então, eu acho que sim. E hoje, pessoal, um convidado muito especial vindo diretamente lá da galera do HAL, o nosso querido Mogli, o Menino Lobo. Fala, galera! A única coisa boa que voltou se chama Pochete e ela foi melhorada, que era só pra você botar dinheiro no carnaval. Aí a galera resolveu ter a ideia de fazer o quê? Vamos voltar com aquelas pochetes da década de 90. Como diria a Julia Roberts em Uma Linda Mulher, grande erro. Big mistake. Cara, eu achava ridículo aquilo lá, mano. Nossa senhora. Cara, eu usava porque eu tava sempre descolado. Imagine. Usava pochete junto com o celular na cintura, né? Celular no tempo da pochete? Caraca! Imagine Marcos com essa cara de tiozão dele com aquela pochete. Mano do céu! Cara de tiozão, rapaz, eu sou jovem, hein? Jovem aí. Pochete é uma coisa. Porque você é velho, será? Amanhã, velho, será? Bom, pessoal, como vocês já perceberam aí, nós vamos falar das coisas boas que voltaram. Olha só, olha só. Porém, antes, vamos agora para os nossos recadinhos, né, Edu? Então, galerinha, é isso aí. Se você é daquela época saudosista lá das redes sociais, que nasceu o Orkut, utilizava o Mirk e tá achando que o Facebook é meio incompleto, coloca pra gente... Você é velho pra caralho. Aí você pode comentar com a gente lá o que você gostaria que voltasse nas redes sociais, comentando na nossa lá do Facebook, no facebook.com/machinecast, ou no nosso grupinho, que não é tão legal quanto uma comunidade, mas tá lá, no facebook.com/groups/machinecast. Agora, se o seu negócio é falar de gameinhos antigos que estão voltando, você é aquele cara que curte um remaster e acha que The Last of Us é velho o suficiente pra voltar como novo, pode falar com a gente lá no Alvanista. O nosso perfil é o @machinecast. Se você usa Twitter, lembrando daquela época em que os celulares vinham com 1 milhão de mensagens grátis e virava bate-papo, o Twitter é muito melhor. Você pode fazer isso com a gente lá no nosso perfil, que é o @machine_cast. Agora, junte-se a nós lá no nosso grupinho do Telegram para matar saudades de quando a gente juntava com os amiguinhos na escola. Voltou, só que online. Então junte-se aos nossos amiguinhos lá do Telegram. É só você pegar o link aí na descrição. Certo, pessoal. Então, como vocês perceberam, o Spider não tá aí hoje pra dar aquela recomendação marota, né? Então eu acho que eu vou deixar essa missão aí com o nosso convidado, Mogli. Pra quem que a gente poderia indicar o Machinecast? Pra toda a galera saudosista que compra Chevette achando que vai tunar o Chevette e corta a mola dele. Nossa! Aquele do farolzinho de tubarão, aquele? Exatamente, aí mete neon embaixo. Nossa. É, aquele cara que compra o Chevette 87 e acha que vai brincar de Velozes e Furiosos. Eu acho que esse daí é um bom público pro Machinecast. É, Ok, ok, olha aí. Spider, fica aí. Se tiver ouvindo o cast, fica aí, olha só. Novo tipo de público, imagine cast, é os cheveteiros. Então tá, vamos aqui nos preparar para falar das coisinhas boas que voltaram, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Voltamos e agora vamos começar a falar das coisas boas, né? Porém, vamos tirar uns minutinhos aqui para falar das coisinhas boas que a gente tem vivido, que a gente não vai, obviamente, não vai falar no cast, né? Como, por exemplo, a melhor de todas as coisas boas que voltou aí, que é o MachineCast, né? A gente já tá aí há quase 15, ou já passamos de 15, não sei quando vai ser lançado esse episódio. Já desde que a gente voltou, né? A gente voltou no 87 e estamos aí até hoje. O que vocês estão achando dessa volta aí, Edu? Cara, é aquela volta que não precisava ter parado. Olha só. Flávio, tu que não tava na parada, o que tu achou da volta? Pô, achei muito bom, né? Eu tô aqui, aí ficou melhor ainda, né? Bonito. Será, cara? Mas a gente tem antes mesmo, era uma merda, agora que ele tem uma vaga, tá bom. Porra, né? Mas a gente tem menos ouvintes hoje. Que tu... Será que não é por tua causa? Olha o silêncio. Olha o silêncio. Nilson. Rapaz, por isso que é bom ter um DeLorean, né? Mas sempre tem um espaçozinho onde que o Flávio tá aí atrás, ali, bem atrás ali do Team Blue. Em cima do capacitador de fluxo. É, tá quase em cima do motor do DeLorean, mas tá tudo bem. Olha só. E aí, Magri? Cara, vocês têm que focar no seguinte, diga pra todo mundo que ficaram os fãs de verdade. Diga que os outros eram tudo modinha, que estavam aqui porque vocês estavam oferecendo alguma coisa frívola. E aí eles estavam nesse hype. Aí quando vocês voltaram às raízes de vocês, só ficaram os ouvintes roots. Cara, tem que mandar esses papos. Não pode ficar assim, não, pô. A gente não, cara, tem que dizer que, pô, ficou agora quem é foda. Quem é fã de verdade de vocês, ouvinte de verdade. Olha só. Inclusive, eu falo pro ouvinte, manda, faça o seu comentário e deixa assim, hashtag fã de verdade. Pô, senti firmeza, hein? Ele querendo fazer os ouvintes participar. Ele se não ouve o podcast mesmo, né? Os cara aqui, eles são assim, eles comentam groselha lá no grupo o tempo inteiro, mas pra tirar uns 5 minutinhos pra vir no, pra dar um feedback, parece que tá pedindo um rim os caras. Pô, mas vem cá, vamos adentrar no tema. Essa porra de ficar pedindo comentário, cara, é muito blog, cara. É muito blog. A gente não faz isso aqui. A gente é podcast, cara. A gente é podcast, a gente lida direto com o ouvinte. O cara pode mandar mensagem pra gente, o cara pode falar com a gente no Telegram. E a gente ainda fica chorando comentário. Eu sei que às vezes você fica lá, pô, tive trabalho de fazer a tudo. A gente não, cara. Pô, o cara vocês chega pra fazem você... isso lá na galera do Raul, o problema é de vocês. A gente não faz essa porra aqui. Porra, então vocês gravam igual o Maurício Meirelles, né? É, tipo, mais ou menos. Vai, sai gravando e depois publica. Assim. Por aí. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Ah, eu pensei que rolava pelo menos a edição aqui, pô. Ah, mano. Pô, o cara não ouve mesmo, hein? Porra, eu só... Bom, pessoal, aí, pra quem tá se perguntando por que que o Mogli tá participando do cast, por que que não tá o Rissuti, por que que não tá o Bob, que são, obviamente são melhores e mais legais, né? E tem o áudio bom. E tem o áudio bom, né? Porque quando o Bob e o Rissuti gravaram lá o Cast of Tretas, motivo pelo qual o Mogli ficou me implorando pra participar do Machine, porque ele não gravou o Cast of Tretas. Eu tive que chamar, né? Eu não aguentava mais, cara. Ele encheu o saco e tá aí. Todo aí, dia eu chegava no Telegram lá, no Team Blue, eu falava, porra, Team Blue, eu tenho que voltar, tenho que participar, porra, não posso ficar de fora, não. Me chama aí, pô, inventa qualquer coisa, qualquer merda. Fala até de coisa merda que tinha que voltar, que eu falo. Não, aí é sacanagem. Ai, ai, ai. Então, vamos aproveitar aí o Mogli, né? Inclusive, o ouvinte não sabe, mas eu fui o responsável por reunir todos os integrantes novamente, porque eu falei assim, não posso morrer... Sem gravar o Machine. Sem ter gravado o Machine Cast. Volta com essa bagaça aí, volta com essa zona... Caraca! Pra eu poder gravar. Olha, tá ouvindo, ouvinte? Se não fosse eu, vocês estariam órfãos do Machine Cast. Seria uma vida melhor? Teria. Seria. Mas... Teria que ficar ouvindo aquela porcaria do Galera do Hell? Teria. Mas, né? Então aí, agora não tem mais. O que aconteceu pra você? Então vamos começar aqui e, né, todo mundo tá careca de saber, né? Todo mundo sabe, pelo menos quem ouve o Machine Cast, o Mogli não sabe, vai ficar sabendo agora. E quando tem um cast de lista, a gente começa pelo sorteio honesto, né? Aquele sorteio conceituado na podosfera, né? Vem cá, cast de lista, como assim? Que ainda nem eu nem recebi a pauta. Nossa! Pauta? O que seria? Pauta? Se tem lista, tem que ter pauta, cara. Sim, eu tenho a minha. Minha pauta é minha lista. O resto é de você. Tá. É. Ah, esses caras que vêm desse podcast profissional querem vir gravar uma Machine e dar nisso. Então tá, vamos aqui, deixa eu fazer o sorteio. Pô, olha só. Surpresa no resultado, olha só. Saiu eu primeiro! Porra, nunca aconteceu isso. Nunca. Eu só queria uma vez que essa bodega fosse certo. Ô, honesto. Batendo Team Blue, na moral, Team Blue, você vai apanhar, cara. Honestíssimo, cara. Honestíssimo. Ele é até auditado online até. Honesto como a política brasileira. É. Porra, não, peraí. Então vamos lá, vou começar aqui. E o primeiro item da minha lista que voltou aí, né? No ano de 2017. É um brinquedo que eu brinquei muito na infância, eu tive vários. Que é o nosso querido Tamagotchi. Porra! Cara, o cara era rico mesmo, velho. Ainda vem dizer, ainda com essas ondas dele. Não vem que você não tá na minha. Não tá no grupo. Não tá no grupo. Cara rico. Camelô era cara, o Tamagotchi, o original era caro pra cacete, mas aquele 3 por R$1 que vendia no Barcelona, no camelô, Nilson? Porra. Mentira, até o pirata era caro não também. Não era, cara, não era. Tanto que eu cheguei até 3 ao mesmo tempo. Tô falando. Ok, cara. Tudo bem, você é o riquinho rico, mas vamos lá. Você tem que entender que a galera que faz parte do podcast com você é vivia abaixo da linha da pobreza, porque, porra, eu lembro até hoje que era 10 reais em Tamagotchi. É? 5, é. 10 reais. Exato. Na época que 5, 10 reais era um dinheiro razoável. Mas também não tipo, era 10 real quando o salário era 60 reais, mas tudo bem. Era 10 real. Não importa. O Mogli, 10 real razoável. Cara, 1 real você comprava 10 pão, meu amigo. Nossa, eu sou do tempo que comprava mais de 10 ainda. E outra, com 10 conto você fazia praticamente a compra da 2 semanas, quase um mês, mano. Tá louco? Caraca, não. Aí, vem cá, vamos lá. Você caraca, com certeza na década de 90 não morava no Brasil. Você morava em qualquer país da África, que porra, com 10 reais de compra. Impossível. Não, eu tô falando compra do mês. Eu não tô falando compra do mês. Tô falando a compra, cara. Ah, porra, ia lá, comprava um saco de arroz e dizia, nossa, fiz a compra. Porra, aí não. É mole, né? Acho que você não lembra o valor que o real era, cara. Impossível isso. Não, eu lembro que o real naquela época valia um real. Não, não. Ele tem toda a razão. Nossa. Ah, um real valia um dólar. Puta que pariu, não. Real naquela época valia um dólar, só pra gente ter uma ideia. Aliás, o dólar valia 98 centavos de real. É. Então... valorizado que era o real naquela época. E nessa época, em 2094, quando saiu o real, o salário mínimo era 60 reais. Imagina, 10 reais? Porra! Pois é, era muito dinheiro. Não, nessa época, cara, na época que teve o Tamagotchi, o salário mínimo era 200 e pouco, mas eu não lembro de que ano é o Tamagotchi, é da década de 90. É isso que eu ia falar, o Tamagotchi é de 95, cara. 96, 96. É, 96, 98. Eu lembro que o Tamagotchi não era tão absurdamente caro, assim. Né? Tipo assim, era não. Aquele brinquedo caro, tipo, né? Não. Você não era qualquer criancinha que tinha, mas não era aquela coisa também que, nossa, só quem é rico tem. Eu não lembro quanto era que... Eu não camelódromo lembro tinha que, muito no camelódromo. Eu não lembro quanto que custava o Tamagotchi, década de 90, não faço ideia. Mas o salário mínimo, quando ele foi lançado, era 112 reais. Então, 10 real era dinheiro pra cacete. Era quase 10% do salário. Eu acho que ele não chegava a 10, não, eu cara. Eu não sei quanto custava, mas eu sei que não, teve uma época verdade, que eu acho 3. Que... Não sei como. Se o Spider tivesse então... aqui, ele ia me perguntar se eu roubei, mas ele... Cara, eu não... O Tamagotchi chegou a ser vendido naqueles bacião, saca? De camelô, de quermesse. Eu lembro que eu pedi a minha mãe um desse daí, mas falava que era muito caro, que não podia comprar, não. Tua mãe mentiu pra você. É, pode ser. Adora. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Cara, eu não sei aí. Aqui em Minas era muito comum, época, principalmente essas épocas de festa de algum santo, alguma coisa assim, ter essas barraquinhas de igreja, tá ligado? Com camelô, com os negócios. Chegava nos últimos dias de barraquinha, você comprava os negócios tudo barato, saca? Tipo... É, jogo de PlayStation, por exemplo, que era um real o disco, você comprava 5 jogos por um real, 3 jogos por um real no espacião. Caraca, não, aí é sinistro. Aí tá muito barato. Aí né? É, pô, roots pra caramba. Um real o disco do Play? Pô, pagava 10 contos sofrido. Exatamente. Não tô falando, só pra dar um negócio. O cara ia na fábrica da pirataria e comprava, porque lá pagava menos imposto ainda. No lugar só tinha aquelas máquinas de contar dinheiro. É. Não, eu já cheguei a comprar disco de PlayStation por um real nessas banquinhas de camelô mesmo, cara. Eu lembro mas quando era assim é porque, tipo, já tinha um Play 2 aí e ninguém mais jogava Play 1. Aí tava esse preço, cara, porque pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Você comprava o jogo meio no escuro, né, cara? Tipo, não tinha capinha, não tinha os negócios, tinha só aquele... Não tinha nem jogo. Nome de caneta, só tinha às o vezes. CD, eu lembro... Às vezes tinha, cara, às vezes tinha só CD mesmo, o jogo não funcionava. Voltando ao assunto lá do Tamagotchi, eu lembro que na escola tinha gente que tinha 5, cara. Eu olhava assim e falava, caraca, um tava de um lado, aí tinha um rosa, um verde, outro vermelho. Tinha gente que usava de chaveiro, pendurava na mochila. Provavelmente, Nilson, tu pediu pra tua mãe comprar um original, cara, porque os piratinha era barato pra cacete, cara. Não, cara, eu falei, só queria um cara no Tamagotchi, aí já não sei se pois ela... daí vai ver, ela não sabia. E eu lembro que tinha uns até de formato diferente, saca? É, tipo... Mas daí, menino... O original parecia um emoji do cocô, né? Do cocôzinho. Não. Esse aí é o pirata. Esse que é o pirata? É esse que tá aqui no chat, ó. Você tá falando o Paul, né? No, eu tinha um que parece o Paul. Esse aí é o pirata, Edu. O cocôzinho. Pode crer. Não, desculpa. Esse aí que você tá falando... Falou é o pirata. Esse que eu tô falando é o pirata. Esse que eu postei é o original. Agora vai a foto do pirata, olha aí. Saca aí. Aí, ó, eu tinha desse esse aí. Piratinha. Ó. Esse... O de cima é original. Parece o emoji do cocô. Eu tinha esse aí, ó, do pirata, falando. Desse do pirata aí, que é o de baixo. Eu também. O de cima tem mais pixel, então é mais caro. Eu tinha, como sempre, a vontade de ter mais. Bonito, você tinha que ter falado com seu pai quando ele vendeu o seu Nintendo pra ter falado, pô, com troco podia pelo menos ter comprado um Tamagotchi. Mas Edu, nessa época aí, 96, eu lembro que eu já trabalhava num abatedouro de galinha, matando galinha, degolando. Aí eu comprei lembro que já tava na época do PlayStation, jogar na locadora e tudo. Mas eu tinha acabado de comprar meu Super Nintendo, meu dinheiro, cara. É uma delícia, velho. Meu dinheiro. Tinha 12 anos de idade, 12 pra 13. Meu dinheiro, velho. Ele voltou, cara, o Tamagotchi? 2017 foi lançada a versão comemorativa do Tamagotchi, né? Porém, né, na verdade, o Tamagotchi lá no Japão nunca deixou de ser fabricado. Todo ano tem uma versão nova, entendeu? Mas aí aqui pra cá, pro Oriente, né, veio o Ocidente... O Ocidente veio uma versão comemorativa de 20 anos, hein? É uma versão top. A última versão que saiu no Japão é 4K, o Tamagotchi 4K. Rapaz, e tem... É o Smartgosh. Tem, eu tava olhando tu aqui... Tu pode evoluir ele pra ele virar um Digimon, depois ele vai virar um Pokémon, é toda essa porra aí. Eu tava olhando aqui, da Tectoy tem uma versão, né, do Tamagotchi, né, cara? Olha só. Eu não sabia não, cara. Diz o que a Tectoy não copiou, cara. Ela foi licenciada a fazer, tá escrito aqui. Ela foi anunciada e licenciada a fazer. É, na verdade a Tectoy nunca copiou nada, ela sempre nunca licenciou, copiou. Ela licencia primeiro pra depois lançar, ela não pega e copia. Porque se copiar, cara, ela tá no sal. Se você tivesse ouvido o nosso cast do Tectoy, você ia saber. E ainda chora pra participar do cast, né? Um corongo desse nem ouve o cast. É porque essa parada é muito engraçada, que no Brasil até a metade ou até o final da década de 80 não existia lei de patente. Basicamente era o seguinte: você podia trazer qualquer coisa pra cá, copiar na cara dura, ou usar a imagem de outra pessoa, que, tipo, você não ia sofrer problema nenhum, você não ia sofrer processo. Que os podcasts fazem hoje, né? Pega as músicas, as imagens, bota nas artes, tanto faz, ninguém dá bola. Basicamente isso. Pega o tema do cast, lança, tipo, também, no dia também. Seguinte, assim, na tora. Na cara dura, né? Na mesma semana. Com a mesma arte. Com a mesma arte. Beijo, Jorge. Cara, mas é isso. Peraí, deixa eu mandar beijo. Beijo pro Jorge e beijo pro Gui Ferrari lá do Fliperama de Boteco. Beijo. Caraca, o Fliperama de Boteco foi na cara dura, mano. Você é louco. Foi no dia seguinte. Não esperaram nem uma semana. Do que mas, tá falando cara... vocês aí, só pra entender. O Fliperama, pô, eles lançaram o mesmo assunto nosso no outro dia. Foi qual mesmo, Edu? Foi o... Os games de 98. Não, cara, aquilo lá é episódio 98 deles. Eles já estão no 90 e tantos. É, ah, eu achei que eles tinham lançado naquele dia, velho. Você caiu na zoeira do Team Blue, né? Caí, velho. Fundo de briado. Fundo de briado. Só quem fez Só quem fez isso foi o Ultra Combo Podcast lá, o Floyd, que lançou Sonic na mesma semana. Na mesma semana. E o Jorge, que lançou Akira no episódio 70, igual a gente. Mas enfim. Então, o Tamagotchi, pra mim, eu brincava demais, cara, gostava muito. Pra quem não lembra, ou pra quem não sabe, o Tamagotchi é um bichinho virtual, que a gente tem que ficar dando comidinha, limpando o cocôzinho dele, até ele crescer. E aí, quando ele crescia, virava o bichinho final da evolução dele, e aí tu virava o jogo, terminava, parava ali. Então ele dependia, podia morrer. Da alimentação, né, que ele tinha o pirata. Ele... O pirata tinha duas evoluções: a Evil e a boa, né? Ele poderia virar um demônio, ele poderia virar um bichinho do bem lá, que eu nunca sei qual é que é, porque eu sempre... Ué, mas o pirata, você, depois dele adulto, você podia ficar com ele, tinha um tempo lá que ele ia morrer. Mas o que a gente fazia era o quê? Toda criança que se preze tem aquele espírito demoníaco de vamos testar o que acontece se... E aí, cara, nego ficava, tipo... Não alimentava o bicho pra ver o que acontecia, até descobrir quanto tempo que ele levava pra morrer, deixava dando comida pra caralho, exatamente, não limpava. Tá, mano, mas isso durante a criação, porque depois que chegava no final do ciclo, não dava pra mexer mais. Não, sim, isso é a questão, o pirata, o que eu tô falando... Não, o que eu tô falando é durante a evolução. Sim, sim, durante a evolução. Agora, o pirata, mesmo quando ele tava adulto, ele tinha alguns dias de vida. Ah, eu não sei, isso eu não sei, porque eu sempre tirava a pilha e ligava de novo. Tu tira a pilha, não, tu tira a pilha, pirata... aparece o ovinho de volta daí. É, o bicho pirata também tinha ciclo de vida e tal. Se você desse muita comida, ele morria, tipo, morria de comer. Se não alimentasse, ele morria de fome. É. Uma coisa que tinha, assim, o ciclo do piratinha era 11 dias. Eu lembro que eu contei, eu não pesquisei isso, eu contei. E aí, até ele sair é muito eu acho que ele levava 24 horas. É muito nerd horas. Isso, né? O cara fica lá, contando. Dia 1, não aconteceu porra nenhuma. É. Dia 2, mas eu acho que ele dia 10, um diário, eu já acho, tô mesmo. Desistindo. Dia 11, morreu finalmente, filho da puta. Eu sei que tinha um esqueminha que eu fazia pra quando fosse chocar o ovo, que levava 24 horas pra chocar a porra do ovo, às vezes ele chocava na madrugada. Aí o que eu fazia? Eu ia lá e adiantava o relógio em 12 horas. E aí ele chocava antes. Tinha isso. Esse, cara, esse era um macete clássico. Clássico. Verdadeiro cheater, velho. Né, já hackeava o Tamagotchi. Então tá. Bom, e o próximo aqui é falar da coisa boa. Coisa boa que voltou, não necessariamente o que voltou é bom, hein? Deixa que fique bem claro. Não tem problema se for ruim. É, o que importa é que era bom e voltou. Se o que voltou é bom, aí é outra história. Né? Não importa. Só pra ficar claro. O próximo aqui do sorteio honesto é o Nilson. Fala aí, Nilson. Aí, rapaz, o que eu vou falar agora é o Dragon Ball Super, cara. Continuação aí do Dragon Ball Z, né, cara? Tem muita gente que achou que o Dragon Ball. Dragon Ball GT era uma continuação, mas não passa de um enorme feeling, né? Pra agradar os fãs. Maior cagada, né? Puta que era. Porque o Akira já tava de saco cheio de fazer Dragon Ball, queria dar uma descansada. E os caras ficavam enchendo o saco porque tava vendendo igual, dando dinheiro, igual água no deserto. Igual o padrinho do galera do Raul. É. Aí de tanto encher o saco do cara, ele falou, não, tá bom, a história vocês que fazem, eu só desenho. E fizeram aquela porcaria lá, apesar da música ter muito boa, tem que salientar isso, a música de abertura, né? Mas a verdadeira continuação, que é o Dragon Ball Super, cara, ele voltou aí em 5 de julho de 2015. Inclusive, antes disso, teve o filme lá do Bills, que apresentou mais ou menos como é que ia ser o Dragon Ball Super, mas antes desses filmes aí, ele falava que logo depois que eles fizessem o filme, ele ia dar uma surpresa aos fãs. E a surpresa aos fãs foi essa nova saga do Dragon Ball, que é a verdadeira continuação ali da onde do Majin Buu parou o Dragon Ball Z, que se passam anos depois. Acontece várias coisas, inclusive o começo foi bem fraco, por causa que eles tentaram contar a história, contar a mesma história dos dois filmes, só que mais detalhado. Não foi tão ruim, mas se eles começassem logo da saga Black em diante, ia ser melhor. Mas eles tentaram. Aí teve muita gente que começou a ver e dropou, ficava com rei. Ficou com haterismo, né? E falou, não vou assistir porque. Não vou assistir porque eu não curti. É a mesma coisa dos filmes e tal. O Team Blue foi um. Mas depois. Spider foi outro, o Spider mudou de ideia e. Aí depois que o Spider viu que era realmente massa, ele mudou de ideia. Porque, cara, depois da saga. Eu não vou dar spoiler porque tem muita gente que não viu ainda. Mas depois da saga Black em diante, cara, o anime. Ele chega num ponto tão alto, cara, que tem episódio, cara, que é muito melhor do que Dragon Ball Z, né, cara? Olha só. Tem comparação. E pra mim... Não, cara... não fala essa heresia. Não adianta, cara, não adianta você chorar, velho. Que heresia? É do que o Magni... O que tá falando, Magni? Cara... A minha pergunta é, tem mangá dessa parte? Tem mangá. Tem mangá? Tem mangá. Já foi publicado no Brasil? Ainda não, né, cara? Tá sendo publicado no Japão. Como é que vai ser publicado no Brasil? Ele sai todo mês. Inclusive, desse mês, os caras já estão fazendo a tradução já. Acho que lá pro dia 21 Mas peraí, Mog, isso que tu tá falando não faz nenhum sentido. Por quê? Se tu fosse esperar o mangá de Dragon Ball, os clássicos... Porra, que ano saiu o mangá de Dragon Ball no Brasil? Provavelmente no final da década de 90, e o Dragon Ball é de 86, 85, sei lá que ano é essa porra. Não, cara, é porque é o seguinte, eu desconsidero todas as sagas que não saíram no mangá. Tudo bem, que você pegou e fez o anime e a saga que então, não tem mangá. Tu não gosta de Pokémon, não gosta de Digimon, porque nada dessa porra aí tem mangá. Não, cara, a questão é o seguinte, se tem mangá e fizeram um anime... Você tem que seguir o que tá no mangá. Uhum. E, tipo, a saga GT, cara, puta que pariu, né? Sim, porra. E não. Olha só, vou dizer, no não caso... Aquela porra ali. Tinha mangá no GT? Não tinha, graças aos deuses, né? Ah, então é por isso. No caso do Dragon Ball Super, é sim e não pra sua resposta, porque o anime veio antes do mangá, por incrível que pareça. Quando o anime do Dragon Ball já tava na saga, já tava bem na frente já, quando saiu o mangá. Só que o mangá foi esperto, porque a questão foi o seguinte, quem desenha o mangá é outro cara, e a história é a mesma do Akira, só que ele faz do jeito dele, entendeu? Pra não ficar igual o anime. É uma nova releitura. Pra não ficar igual o anime, porque se você pegar... Se o anime saiu primeiro e o mangá saiu depois, se fosse igual ao anime, ele ia ficar sem graça. E por isso que tem muitas coisas que são mais... no mangá tem muitas coisas que tipo, pega lacuna que o anime deixou e preenche, ou alguma coisa que eles falaram e não mostraram, mostram. As lutas são diferentes, são duas perspectivas diferentes, entendeu? Assim, o Dragon Ball deixou de ser um conteúdo japonês já há muitos anos. Ele já é um conteúdo mundial. E lançar o mangá pra depois lançar o anime não faz nenhum sentido, porque eu acho que 70, 80% do mercado é japonês de mangá. Sai mangá nos outros países, nossa, quanto tempo depois que vai sair? Por causa que tem que ser tradução, tem que ter. Não, mas o que eu falo, sucesso. Cara, é porque por exemplo, esse lance com Dragon Ball é o mesmo lance que a gente tem com Star Wars. Cara, assim, já acabou, cara. Segue adiante. E nego fica, não, é porque eu gosto. E aí fica naquela pinhatação eterna de tipo, vamos sugar mais, vamos tirar mais. Aí a obra que o cara, que a pessoa gosta, fica aquela merda, depois você fica reclamando, você não sabe por quê. Porra, porque você queria mais daquilo. O cara não tinha mais ideia. No caso do Star Wars, eu te concordo, porque o filme ficou realmente, não ficou muito bom, não. Mas a questão do Dragon Ball não é forçado, não. Os primeiros já não era bom, então. Aí você tá. Sai daí. Mas assim. Cara, mas olha só, minha opinião sobre Dragon Ball é o seguinte: Dragon Ball, o primeiro, ele é clássico e chato, mas é Dragon Ball. Eu acho engraçado, cara. Eu já acho engraçado. Dragon Ball Z, pra mim, todo ele é bom, tirando os filler lá. Dragon Ball todinho, ele é massa. O Dragon Ball GT, ele tem umas coisas boas. Tem umas ideias, né? As ideias boas, mas que... conceitos muito bons no Dragon Ball GT. A última saga, né? Aí é que tá, cara. Eu já ouvi gente dizendo que gosta mais da primeira metade e tem gente que gosta mais da segunda metade. Qual é a primeira metade? A primeira metade é aquela parte onde o Goku, o Trunks e a... Até o Baby, mais ou menos, é isso? É o nome da... A Pan. Eles saem pelo espaço procurando as esferas lá, porque remete lá o Dragon Ball clássico, aquela coisa e tal. O pessoal gosta muito disso aí. Mas aquele e negócio eu sou daquelas pessoas que gostam da segunda metade, que é a fase dos dragões. Eu também gosto da segunda metade. Mas olha só... Criança é fogo, cara. Vê o Goku criança de novo... É isso que eu ia falar agora, cara. É muito forçado aquele parado do Goku ficar pequeno de novo, cara. Foi forçado demais, mano. Nossa, bicho. O começo eu acho chatíssimo. Agora, eu depois que começa essa saga aí dos dragões, é muito melhor. Muito melhor. Eu acho que é a parte melhor. que o Kuruma, como é o nome do... Toriyama. O Toriyama volta, né, pra dar uma mão, não é? Uhum. Ele assume lá uma parte lá, porque até o conceito dos caras pediram pelo amor de Deus pra ajudar, que tava terrível. Até o conceito do Super Saiyajin 4, acho que tem o dedo dele. Sim. Foi ele que desenhou, né, cara? Pra mim, o ponto altíssimo do Dragon Ball GT, com certeza, é o Super Saiyajin 4, cara, que é uma transformação foda demais. Tanto que ela vai voltar, pra quem não sabe, mais uma coisa boa que vai voltar aí, ó. Super Saiyajin 4. Pois é. Como eles vão fazer isso, eu não sei. Eu também tô esperando pra saber como é que o Shane do Walking Dead vai voltar. Você sabe? Você quer que eu fale como que o Goku vai voltar ou não? Não. Então tá bom. Não é pra falar. Eu sei. Vai usar o DeLorean, vai voltar no tempo. Não. A questão é que o anime é feeling, né, cara? Não tem nada a ver com a história. Por isso que tem como eles criarem esse tipo de coisa. Ele já foi falado. Ele não segue linha temporal nenhuma. Eu acho que o cara é assim, a gente é dono do MachineCast, se a gente quiser assim, ó, o episódio do MachineCast que vale mesmo a partir do 4, esquece os outros. A gente pode fazer isso. Eu posso ir lá e apagar os outros 3 e foda-se. Entendeu? Não, cara, você não pode fazer isso. Quem já viu, cara, você pode até fazer isso, mas isso é uma puta falta de sacanagem. De... Sacanagem. É, mas eu tô falando de sacanagem, cara. Porque, olha só, você construiu toda uma história. Sim. E depois você diz, não, então, essa coisa aqui que não ficou a merda... Não vale mais. Não vale mais. Cara, não, isso é um recurso pobre. Isso é recurso de exatamente, quem faz mano. Merda, concordo se contigo. Arrepende e não quer assumir a porra do erro. E exatamente. Esses episódios que você viu não servem. Esses 200 episódios aí, essas horas aí que você gastou assistindo, ó, já foi. É, não, exatamente. Eu concordo com o que aconteceu. Quem conhece, quem sabe me conhece... Que é melhor, você pode chegar e falar assim, não, então, vou fazer um desejo às esferas do grão... Eita... Vou fazer um desejo às esferas do dragão e eu quero que esses fatos não tenham acontecido. Eu porra, quero que isso aqui melhor. Tenha mudado. Pronto, você apagou aquela porra. Na verdade, você não apagou. Você diz que essa história rolou, você assumiu que aquilo ali é uma merda e aí, porra, você mudou a história. Nossa. Porque você pode mudar, cara. A partir do momento que você tem um desejo, a partir do momento que você pode desejar qualquer merda, você pode mudar a história. Se você pode viajar no futuro, quer dizer, viajar pro passado, você pode alterar tudo que foi ruim. É, qual é o correto do Machine Cast que eu poderia fazer? Ó, gente, até o episódio 3, a nossa história é de uma maneira, porque era uma outra equipe, era um outro. O cast tinha um outro foco de tema, que era só isso. A partir do 4, ele é exatamente como é hoje. Então, ouçam a partir do 4 que tá tudo bem. Mas se as pessoas quiserem conhecer a fundo, elas vão voltar nos outros e vão conhecer. Eu não posso proibir isso delas. E o que ele fez foi simplesmente o seguinte, ó, isso aqui é uma merda, vocês não vejam, vejam só a partir daqui e eu vou desconsiderar. Então, se eu desconsiderei, vocês não precisam ver. Não, cara, não foi exatamente assim, mas... Mas é errado igual. Dizer que aquilo ali, nada daquilo ali... A questão, nada a questão daquilo é o seguinte... Vale, é errado. A única coisa que ele falou é a assim... A questão é a seguinte, a obra não é dele? Então, ele precisa dar aval pra qualquer coisa sobre a obra dele. A partir do momento que ele deu aval, cara, ele aceita é culpa tudo que dele cai, também. Né? Exatamente. É, a única coisa que ele falou foi o seguinte, perguntaram ele se ele... Se ele acha Dragon Ball GT a continuação do Z. A única coisa que ele falou que não. Que era um feeling, que aquilo foi um erro dele por causa de dinheiro. E não que hoje em dia, com certeza, é por causa de dinheiro que voltou. Porque os bonequinhos vendem horror, velho. Os bonequinhos vendem com força. Tudo vende, tudo. É, jogo, mas, então, enfim, nem se fala. Isso que o Mogli falou, define. Isso que o Mogli falou pra mim define tudo, cara. É uma desculpa porca, cagada e covarde. Ele poderia ter feito dentro do anime. Eu nunca tinha pensado nisso que o Mogli falou. É excelente, cara. Dentro do próprio anime, ele poderia ter arranjado solução pro. Apesar que o GT ainda pode acontecer, né? Porque o Trunks e o Goten estão adolescentes, então o GT é depois até do Super, né? Eles foram espertos. O Akira foi esperto. O que ele fez? Ele sabia que o Dragon Ball Z tinha muito feeling. Cara, tem mais. Eu acho que tem mais de uns 50 episódios de feeling. O que, que ele fez? Mais, ele tem muito mais. O que ele fez? Ele pegou o Dragon Ball, remasterizou. É, das fitas antigas, né? Dos negócios que eles tinham. E fez o. Tirou todos os feelings e fez o Kai, né, cara? O Dragon Ball Kai. É. Que nada mais do que é o Dragon Ball Z sem feeling, assim como no mangá. Só a história mesmo, entendeu? Aí ele preparou o terreno, beleza. Ele falou: opa, os fãs ainda querem o anime. Aí fizeram os filmes. Os filmes são excelentes, tanto o filme do Freeza, que é o renascimento do F, e o esqueci o nome agora do primeiro filme lá. Dos Deuses, Batalha dos Deuses? É, a Batalha dos Deuses. Achou excelente? Eu achei bem meh. Batalha do dos Freeza Deuses é, legal. É bem meia boca. Não, o do Freeza não, é legal, agora a Batalha dos Deuses é eu bem tô falando... É não. Sofrível ele, na é verdade. É bem meh mesmo. Bem vou destruir mesmo. O mundo porque você não me deu um pudim. Ah, pelo amor de Deus. Não, a única salvação é invocar um deus Saiyajin que precisa de 5 Saiyajins e ó, nós temos exatamente você... os últimos 5 Saiyajins do universo. Que nem são véio. 100% Saiyajins. Não, mas aí. Mas aí você. Mas aí vocês estão apelando, você sabe que Dragon Ball sempre teve essas viagens, né? Não, aí é que tá. Não. Tem. Aí, Dragon Ball Z, sim. Nunca teve. Não, é justamente o Z, não. Essa a única coisa bem viajada que eu percebi, assim, em todas as histórias do Dragon Ball, porque sempre tinha uma saída inteligente. A única idiotice que eu vi parecida com essa foi lá no GT, de puxar o rabo do Goku pra crescer. Não, não. Tem eu outras coisas também. Tem Começa outras coisinhas também, que vocês não lembram. O caiu lá, puxou o rabo do Goku. Ah, vai pra puta que vai dar onde que puxar o toco de rabo. Não, então rabo. Tá. Então, Nilson, tem outras, então tem fala outras aí. Ah. Então me diz aí, cara. Porque eu vou te falar, eu concordo. Essa foi uma jogada muito pobre, muito coisa. O que eu sei é que Dragon Ball sempre teve aquele lance assim, que tipo, ele tinha uma saída... que era uma saída que você não esperava, que aí você usava um terceiro, geralmente era o Vegeta, que explicava alguma coisa sobre sobre um poder que o Goku atingiu. Mas era aquele lance assim, era tipo um recurso que, tecnicamente, o Goku ficou treinando e guardou esse segredo. Cara, mas aí não ia ter anime, né, cara? Aí os caras fizeram um jeito de ter, né, bicho? Vocês não param pra pensar isso também não, né, cara? Cara, mas cara, o principal você, problema... A gente tá aqui, a gente tá falando aqui que, tipo, cara, tava legal se tivesse parado. Ia continuar vendendo bonequinho, você remasterizar, você traz de volta o hype, você continua fazendo vender bonequinho. Você tá me dizendo, cara, que não curtiu o Super. Não, o Eu não vi, eu parei depois do quando saiu o GT, eu comecei a assistir, eu falei, essa porcaria, não vou ver. O Super eu ainda tenho vontade de ver, mas sabe aquela vontade assim de... Eu vou ver... É que nem eu. Ó, vejam Dragon Ball, que realmente o Super merece. O começo é muito fraco, mas as duas últimas sagas... A saga então do torneio é excepcional. Nota 10. Assiste aí que é muito bom, cara. Tô com ele na fila pra assistir, só me falta coragem e tempo. Não, o negócio é que vai sair o dublado aí, então é melhor você esperar. Já tá saindo, né? Já tem vários episódios dublados já, só coragem mesmo. Tem 67 episódios dublados. Olha aí. Até a saga Goku Black. Beleza, então tá. E o próximo aqui é o nosso querido convidado, Mogli. Fala aí, Mogli. Não, então, eu vou falar uma coisa que era boa e que voltou a ser boa. Que é o time do Charlotte Hornets. Aquele timezinho da abelhinha da NBA. Caraca, o cara assistia NBA basquete nessa época aí, velho. É, eu virei fã da NBA na década de 90. E vou te falar, esse logo da NBA, essa abelhinha, ela é tão famoso que em várias cidades dos Estados Unidos vende-se muita produto de merchandise por conta desse logo. Muito mel. Hã? Muito mel. Mas peraí. Eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu fiquei mais de um mês pensando, o que será que o Mogli vai falar? O Mogli vai falar de... Vai falar de... Ele vai falar de algum jogo, um filme, uma série, algo sensacional, sei lá, que marcou demais os anos 90, né? E aí o cara chega aqui e me fala... NBA, velho. De basquete. Não, assim, eu não estou criticando a escolha por si. Mas a perspectiva que a pessoa tem, sabe? A minha visão é de alguém que eu convido pro cast, que mais ou menos o que eu gosto, entendeu? Ou seja, eu estou completamente errado de pensar isso. O cara podia vir aqui e dizer, eu gostava de assistir a Ana Maria Braga e agora ela voltou nesse ano, tá excelente, tá melhor. Se você quiser, eu posso mudar agora, nesse exato momento. Você quer que eu mude a temática? Não, eu mudo, eu quero também. Que eu fale, porque no momento que você falou isso, eu fiquei pensando assim, mas que raio, o que eu poderia falar de basquete? Aí eu lembrei de uma coisa, eu torcia pro Chicago Bulls na década de 90. Era modinha. Olha aí. Por causa tinha bonezinho e tudo. Olha só, na época eu nunca vi um jogo de basquete em si, na época de 90. Eu só via muitos galera usando esses, os boné dos times de basquete. Isso, boné era... E eu joguei demais o NBA Jam, cara, que é massa. O cara, tá aí uma parada que era muito, muito massa. Tentaram trazer de volta e não conseguiram. Uhum. Fizeram alguns... Ele era zoeiro. A ideia era tipo, era um jogo que não se levava muito a sério. E por isso que era legal. A galera, quando tentou refazer ele... Foi nessa pegada, mas assim, tipo, foi demais, passou da conta, né? Uhum. E tem aquele lance, né? Antigamente você curtia mais ficar esse jogo jogando com os amigos. Hoje em dia a gente tá muito jogando sozinho. Eu, por exemplo, tenho um Xbox, um Sony, na verdade. Olha porque... aí, cachista! Porque eu gosto de jogar com os meus amigos. Eu detesto, tipo... jogar sozinho. Quando eu vou jogar sozinho, eu ligo meu computador. Que aí eu tenho jogo no Steam e eu jogo... Quer dizer, e eu jogo, na verdade. Eu jogo NBA. 2K, no caso. Olha aí, adiciona lá depois na live. O NBA 2K é da SEGA, hein, cara? Não sabia, não. É uma das... Second part da SEGA foi comprada essas paradas aí. Pô, essa maneiro. Cultura. Mas, cara, antigamente quem usava esses. O boné da Charlotte era gangsta, né? A galera que era do rap, assim, do hip hop. Os funkeiros também usavam na época, cara. Eu nunca fui nem gangsta nem funkeiro e eu tinha bonézinho do Charlotte. Eu também, cara. Nem conhecia que era funk, eu nem sabia o que era funk, usava o bonézinho do Chicago Bulls. Mas Edu, mas você já enrolava a erva nessa época, por isso eu andava com esse boné. Andava com esse boné de aba reta aí, fumando esses negocinhos, mano. Eu nunca me esqueço, olha como... Eu gostei de aba reta, velho. Olha como criança é inocente naquela época. Assim que surgiu essas lojas de 1,99, não, ainda não era 1,99, mas surgiu bastante lojinhas que vendiam esses artigos falsificados. O que aconteceu? Como tinha essa febre dos bonés e coisa e tal, surgiu uma lojinha perto da minha casa e tinha bonés lá do Chicago Bulls, Charlotte Hornets, não sei mais, um monte de outros bonés. E aí era baratíssimo, baratíssimo. Olha, era preço de banana. E eu fiquei muito surpreso com aquilo ali. Aí eu e meu sobrinho compramos e falamos assim: agora a gente vai pro colégio, vai vender por um dinheirão, a gente vai vir aqui comprar mais uns 3 e assim a gente vai multiplicando, entendeu? Vai ficar rico. Morremos com uns bonecos. Se rachar, tem ele até hoje por aí em algum canto. Ai, ai. Cara, mas era um... É aquele negócio, tipo... Você nunca soube o que era azul petróleo. Mas você sempre se encantou pelo azul petróleo do Charlotte Hornets. Caraca, azul petróleo? É, porque... Você pode ver que é um roxo com um azul que você não consegue dizer se é um azul claro ou se é um azul escuro. É um azul diferente. E aí, depois de um tempo, quando eu fiquei adulto, eu descobri que o nome desse azul é azul petróleo. Tudo bem que eu sou fã de NBA e aí eu acabo sabendo um pouco mais, mas essa informação acabou chegando. Claro, porque ter chegando. Um nome a mais de cor mostra que tu sabe muito mais, realmente. Não. Porra! Mais sobre NBA. Qualquer mulher que usa um esmalte aí já tem 10 cores a mais que tu. Pô, não, com certeza. Isso é fato. E o mais interessante é... Deixa eu só fazer aquele momento monóculo aqui. É que o Charlotte Hornets, na verdade, ele era do New Orleans Hornets. E ele foi chamado Charlotte Hornets por um período por conta de uns problemas que houveram nos Estados Unidos, né? Na verdade, não. Na verdade, eu falei errado. A franquia começou em Charlotte, depois se mudou para New Orleans, né? E manteve o nome de Hornets. Só que, como teve um período do... Cara, não, enfim, tô trocando tudo. Caraca, sabe muito, hein? Sabe demais, esse monóculo aí tá sem mentira. Chegou o carregamento do Edu aí pra tudo, cara? Esse monóculo tá sem a lente, hein, caralho? Porra! Mas fala do time, falado, do time da década de 90, eu tinha falado. Cara, fala aí. Não, então, era o que eu tinha falado antes. O que acontece é o seguinte, o... Na verdade, sempre foi New Orleans Hornets, e aí o time passou um período em Charlotte, porque houve um problema de terremotos, essas coisas todas, e aí o estado ficou numa situação periclitante. E aí eles tiveram que se mudar de estado uma ou duas temporadas e usaram o nome. E, na verdade, eles usavam o nome das duas cidades. Ora era Charlotte Hornets, ora era New Orleans Hornets. E aí o comissário da NBA falou para eles que... O comissário da NBA prometeu uma franquia para a cidade de New Orleans. New Orleans não, para a cidade de Charlotte. Um tempo depois, houve a expansão da NBA, aonde que ia se alocar esse time, em Charlotte. E aí eles viraram o Charlotte Bobcats, né? Porque você já tinha o Hornets, não tinha como usar o mesmo nome. Como a NBA, ela dá a opção de você abrir mão da franquia, porque toda empresa, todo time, na verdade, é uma franquia, você, quando abre mão da sua franquia, você pode... Algum outro pode... se apropriar daquilo e se apropriar automaticamente de toda a história, né? Então você, tipo, eu abri mão do Chicago Bulls. Se eu for colocar Cariocas Bulls, né? Se eu quiser, se alguém abrir mão da franquia Bulls, eu posso pegar a franquia, né? E isso também o cara pode falar assim: ó, eu não quero que nenhuma outra pessoa use. Mas se ele liberar o uso de outra pessoa, eu posso chegar lá, usar, e aí todos os títulos e toda a história continua com o novo time. Que foi o que o Jordan, no caso, que é o dono do. Que era o dono do Bobcats, né? Do Charlotte Bobcats. Assim que o New Orleans foi vendido, o novo dono quis mudar de nome, queria alguma coisa com mais identificação com a cidade de New Orleans, e eles mudaram para New Orleans Pelicans. E nesse momento eles criaram uma ruptura com a franquia antiga. Então o New Orleans Pelicans é como se tivesse iniciado uma franquia no início da década dos anos 2000. Na verdade, no início dos anos 2000. E o Bobcats, que tipo, começou em 2003, acabou pegando uma história de antes da década de 90. E assim eu termino o meu momento monólogo. Eu só sei que quando eu via o nome de Charlotte, eu só lembrava da Charlotte lá do Samurai Showdown. Quem é que jogava de famoso no time de Charlotte lá dos anos 90? Aí você tem uma pancada de jogadores, mas e eles eram bem bad boys. Na verdade, eles não foram muito conhecidos aqui no Brasil. Você tinha o Morning e alguns outros bad boys que agora não me vêm à cabeça, na verdade. Mas... Hã? Que coisa boa essa, que tu nem lembra quem eram os caras que jogavam no seu time. Eu podia falar do... Hein, Flávio? Eu podia falar do Grêmio, hein? Eu ia falar isso pra tu, cara. Voltou agora nos anos 2000 que tinha parado, né? Era bom nos anos 90. Eu lembro de todos os jogadores do Grêmio. Aí voltou agora, 2016. Voltou agora, Coisa boa que voltou, o time do Grêmio. Aí. Mas é porque assim, o Charlotte, apesar de tudo isso, ele é uma franquia que ele começou na década de 80, né? De 88. Mas ele não conseguiu muita coisa. Ele só tem um nome que tá aposentado, que é o Camisa 13, que é o Morning, que, como eu disse. Não, na verdade, o Morning é o 33. O 13 agora me fugiu da cabeça quem é. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. E assim, eles só foram para quatro finais de conferência e uma rodada de conferência... E cinco primeiras rodadas de Conferência Leste. O que acontece? Você tem a pós-temporada. Você tem a temporada normal, o campeonato, e você vai para a pós-temporada. Na pós-temporada você tem a primeira rodada, semifinais de conferência, finais de conferência e final da NBA, né? Uhum. e o Charlotte Hornets, eles foram 5 vezes, eles caíram na primeira rodada da Conferência Leste, e eles foram, além, 4 vezes as semifinais de conferência, ou seja, eles por 9 vezes foram para os playoffs. Caraca. Dessas 9 vezes, 5 pararam na primeira rodada e 4 foram uma rodada depois, mas caíram também. Nunca foram além disso. Caralho, parece até o Botafogo, né, Timbu? É? Eu por só aí. Entendi o que ele tinha de bom, né? Parece até o Botafogo. Caraca, você tinha... eu acho que tu deveria ter falado os bonés do Charlotte, homem que voltaram, né? Em vez do... esse time seu é bem 3 por 1 real, hein, bicho? Ok, alguém aí torcia pro Charlotte, eu torcia pra outro time, eu falei, torcia pro Chicago Bulls, usava bonezinho. Eu torcia pro Charlotte, cara. No final dos anos 90, comecinho dos anos 2000 ali e tal. Nessa época, né, a gente jogava e tal. Eu curtia muito o Charlotte, cara. Só por causa do logo. Justamente, é o que eu ia falar agora. Por causa de quem? Por causa da logo. Por quê? E quando a gente começou... A primeira vez que eu vi basquete foi nas Olimpíadas. De 90 e alguma coisa, acho que 96. Que a Copa Atlanta. Foi em 98. Atlanta. É, então foi tipo assim, que eu sentei pra ver um jogo de basquete mesmo, saca? E fui justamente ver o jogo da seleção. Não foi nessa que o Oscar se aposentou? Foi nela mesmo. É, por isso que eu vi o jogo, saca? Eu falei, pô, velho, eu vou acompanhar, vou ver o jogo e tal. O Oscar foi muito é um cara legal, famoso, foi muito não. legal. Uma diferença só de 40 pontos, mas ok. Não, tá bom. Cara, mas foi bacana você ver o jogo ali, assim, e tal, como que funcionava a mecânica, a dinâmica e coisa e tal. E na Band passava, na época, os jogos da NBA, saca? Exato, na década de 90, lá, eu fiquei fã do... Eu sou fã do Utah Jazz por conta disso. Eu era pra ser fã do Bulls, comecei torcendo pro Bulls, torcendo pro Utah Jazz. Não, eu não sou fã do Charlotte, eu só conheço um pouquinho da história. Aí eu, em 97, eu comprei um fichário, né, pra estudar e tal, comprei da logo dos times de basquete. E uma das logos era do Charlotte. Aí quando foi a logo que eu mais gostei, falei, pô, vou acompanhar o jogo deles no jogo da NBA. E cara, foi o time que eu fiquei acompanhando, que eu vi os jogos e tal. Conhecia, assim, né, alguma coisa do Chicago Bulls, do Orlando Magic e tal, mas o que eu gostava de ver os jogos era do Charlotte. É, basquete mesmo, cara, pra mim, só os jogos da seleção brasileira feminina ainda. Cara, Paulo e Hortência só. Sim, não, e tinha a Marta, Janete. A Janete. Porra. Agora você falou, hein, T-Blue, agora você falou, hein. É... Mas, cara, assim, esse logo... não é à toa que esse logo... Um monte de homens suados correndo, sai fora. E futebol não é isso, não, né? Não é, cara, não é à toa que até hoje esse logo é o logo que é mais usado. Porque esse símbolo é muito carismático. É muito, tipo, você olha, não tem como você falar assim, não gostei. É muito... maneiro, é muito legal ele. Ele é divertido. Só olhando pra ele você acha ele divertido já. Sim. É, cara, mó belinha, mó B10 ali jogando bolinha, cara. Sim. Belinha, velho. Deveria ter pedido pra pessoa que fez esse logo aí fazer o do Machine Cast, que daí as pessoas saberiam que é uma máquina de fliperama com uma ficha. Ninguém sabe o que é o logo do Machine Cast. Quem nunca percebeu que é uma máquina de fliperama com uma fichinha atrás. Mas ok. Uhum. Né, Kevin? Esse editor aí tá meio paia. Despede ele. É isso aí então, Mugley. É isso aí. Então tá. Vamos aqui para o próximo que saiu aqui no sorteio honesto, né? E saiu o Flávio. Fala, Flávio. Opa, caramba, não tô ficando por último, cara, tem alguma coisa, mano, tá viciado essas... Ué, por que não é por... tem mais alguém? Filho de uma égua. Tem mais alguém, Flávio, pra falar depois de ti? Tem um brisado do Edu. Ah, então é o Edu. Desculpa, Flávio. Vai, Edu. Não, agora eu vou ficar por último, sim. Pode deixar. Vai lá, Flavinho. Vai lá. Não, ainda sou eu que mando nessa bodega. Fala, Edu. Não, vai lá, Flavinho, pode ir. Vou ficar por último. Pera aí, deixa eu ver. Porra, deixa, só um pouquinho aí, Flávio. Só um pouquinho. Peraí. Deixa eu excluir, banir. Vai, Flávio. Vai lá, Flávio. Vai. Então, eu vou falar de um... De uma coisa que... De uma onda que teve nos anos... Achei que tinha falado do maremoto lá no Japão, cara. Porra. É, da onda, né? Vou falar da volta dos metalheiros, cara, que foi febre pra gente nos anos 80, 90. Tirou da minha pauta. Bem feito, deixa eu por último. Bem feito, ainda toma. Toma, bem feito, bem ainda feito. Bem que aí, tema, ainda bem que era o segundo tema. O tema primário não foi tirado ainda. Então, bem eu quero feito. Falar da volta dos metalheiros, que são os... Começando com os policiais do espaço, que são... Gavan, Charivan e Scheider, que tiveram uma nova versão agora nos anos 2000. E tá tendo o Space Quad, que é tipo os... Vou falar em japonês. Vingadores do Japão. Não, peraí. Desculpa, Flávio. Todo mundo sabe aqui que tu é um estagiário esforçado, se dedica e coisa e tal, mas tu é um simples estagiário. Tu não pode fazer a tradução dos nomes em japonês. Pra isso, a gente tem aqui alguém que fala fluentemente japonês. Neilson, por favor, Neilson, faça aí o teu trabalho. É, qual é que é o nome da varanda? Eu falei Vingadores, Space, mas eu falei... Space Squad. É o Space... Pera aí, Space... Eu vi esse Space Squad, é massa. Tá, cara. Então fala o nome. Super Sukodoro. Caraca, nem eu sabia que era assim, doido. Tá supondo que é assim, né? Eu quero saber. Não! Olha aqui! Você vai ver, eu vou te mostrar como é que tá escrito. No Google mesmo, tá te falando? Boa, vou te mostrar como é que... Vou te mostrar como é que... Aí, ó. Aí. Eu te falei, né? Caraca, olha ali. Super Sukodo. Que sou... São os Vingadores do Japão, cara. Cara, foi... veio primeiro com as novas gerações dos policiais. Primeiro foi o filme do Gavan, depois do Charivan e do Scheider, que foi tipo uma passagem de bastão dos... Agora não sei qual era o esquadrão lá dos Ranger lá. É o Decaranger. Decaranger, né? Que são os dos espaciais, né? Os policiais. Isso. Do espaço. Só que... Uh-huh. O Edu tá se coçando lá. Fica quieto, Edu. Bem feito. Eu tô esperando. Não, mas primeiro teve o filme cada um, né? Dos policiais. Começando com o Gavan. Depois o Charivan, Next Generation, alguma coisa assim. Depois o Scheider. Aí agora, foi acho que ano passado teve o Space Quad. O Space Squad. Sendo retrasado. Decepção total. Por nada, foi mó filmaço, cara. Não, decepção total, porque tem uma coisa que acontece lá que eu fiquei decepcionado, mas vai lá. Ah, tu esperou a participação. Segue, pô, não dá spoiler do final, pô. Agora você deu spoiler, porque se ele só falasse, ninguém saberia de que cena que era e tal. Mas eu não falei o que é, eu só disse que eu fiquei decepcionado com uma coisa. Quem agora, não sabe do que ele tá falando, não sabe, pô. Quem já sabe, já sabe. Já sabe. Então, agora não, ele não pode falar. Não, ele vai contar, quando chegar lá a gente comenta. Pô, mas e foi muito maneiro a passagem de bastão, principalmente no filme do Gavan e do Charivan. Eu acho que o Scheider não teve essa passagem de bastão, porque o ator fazia... Me diz uma coisa, Flávio. O Zupão passou o bastão pra ti? Quem? Não, pegou o bastão não. Do Zupão? Não, não passou, não. Então foi da baianeta. Longe. É, foi... Ai, já alguém tá pegou o bastão, cara. Tá ou muito errado isso aí. Caraca, E o Flávio aparece quem no filme? Eita, fica quieto aí, spoilendo. É, foi muito maneiro essa nova geração deles. Acho que o Scheider só não teve a participação do ator que fazia, porque acho que ele faleceu antes. Entendeu? Mas o vermelho, né? Não, o azul. É o azul, faleceu mesmo. O ator o azul. Faleceu. que o do Gavan e o do Charivan, eles participam. Até no Space Quad, o ator que faz o Gavan, porra, antigo... Mas os caras querem que os caras estejam vivos ainda. Os caras lá da década de 40. Não, cara. Parece que ele morreu bem antes. Morreu bem antes ele. Sim, eu sei. Ator... E os que estão participando estão aí com 90... É, parece o Stan Lee participando, cara. Mas, tipo, os caras estão em forma, saca, velho? O ator que faz o Gavan participa de saco de luta e tudo. Sim. É, porque antigamente, cara, pra participar desses negócios, cara, você era obrigado a ser do... Dublê. Dublê, do Japan Action, alguma coisa assim, sim, né? Sim. Do Jack lá. Agora não, agora pra tu ver, hoje em dia, os caras nem ficam muito civil. Hoje já basta se transforma... ser emo. É, eles se transformam logo, que é pra manter o dublê em cima da roupa e deixar o dublê lutar. Não, antigamente, mas na não... época também... Não, mas na época, às vezes, o cara não, fazia... Não, assim, eu quero dizer assim... E ainda vestia a roupa ainda. Sim, não. O Jaspion nunca, o ator... Nunca vestiu a roupa. Nunca vestiu. Mas os caras, por exemplo, o Gavan, o próprio... Ah, esses aí eu não sei. O Cybercops, o Marte fazer as cenas todas. Também, onde é que eles iam conseguir um japonês daquele tamanho, né, cara? Né? Vem cá, vocês têm certeza que o Jasper nunca usou a roupa? Porque eu não, lembro... Não, nunca usou. Nunca usou de verdade, não. De verdade, não. Não, então... No seriado, sim. Ah, não, então, é isso que eu tô falando, porque o que acontece não. É que eu lembro de algumas cenas onde ele tá vestido e tá sem o capacete. Nossa, não, mas assim, cena de ação ele não fazia. Episódio, hein, mano? Ah, tá. Sim, cena beleza. De ação ele não fazia nenhuma. Ele não fazia nenhuma, é. Entendeu? Mas o cara que faz o Charivan, que faz o Boomerman, o Jasper, ele fazia todas as cenas, o Yoshi, o Atari, alguma coisa assim. É, porque eles aí eram mesmo, já eram do Brasil. Membros do Japan, não sei o que lá, Jack, né? Sim. E agora teve depois dessas novas gerações, teve o... A união que foi o Space Squad, que é o Decarange, né? Como é que é em japonês, ô Nilson? Super Sukodo! O Decarange com Gavan. Você tá ligado que eles não falam Gavan, não, eles falam Gaban, né? É, Gaban. É. Porque Gaban. Gaban. É, não, e nem é Gá, é Gia, Gaban. É, Gaban com Y. É, mas aí, Flávio, eles... fala dos dois personagens mais especiais desse filme aí. O vilão e alguém que aparece lá, fala aí. Ó, o vilão, são dois vilões que aparecem no Space Sim, mas fala o que importa, o outro não importa. O Mad Gallan ou Magaren pra... Mad Gallan. É, o nome é Mad Gallan. O nome original dele no Japão. O nome original é esse mesmo, cara. Caraca, Mad Gallan é uma foda. Mad Gallan. Mad Gallan. Que seria tipo o galanteador louco, saca? É isso. Caraca, por isso pai, eu era chamado assim quando eu era solteiro. É porque na série de Jasper ele tinha aquele visual então, playboy, ele era chamado assim e tal. Ele era chamado assim e as mulheres ainda saíam correndo. Olha lá o conquistador louco aí, ó, e saia correndo. Correndo comigo, né? Aí. E também tem uma aparição aparece no final quem? Do. Tá, peraí, aparece uma Garen, tu disse. É, Magaren, é, o na verdade, o cara, o carinha lá, o vilão, eu não sei qual é o nome dele lá, ele tem uma máscara que ele coloca e aí diz os autores que quando ele coloca a máscara, ele incorpora o Magaren real. Ele não é um cara real, com a roupa do Magaren. Se eu não me engano, a voz é do Magaren real, não é? Ah, a eu não voz? Sei, cara, porque eu também não sei. Eu escutei em japonês, não sei saber. O Magaren do filme é o verdadeiro Magaren, só que é o mesmo Magaren do Jaspion. É tipo o que o Timbu falou, quando o cara coloca a armadura incorpora ali a alma do Magaren e tal, que é um dos arautos de Satangos. Sim. É. E aparece no finalzinho o Satangos e tem uma aparição muito foda. Espiritual, do... né? Honrosa, né? Sim. Honrosa foi muito maneira, cara, do Jaspion, cara. É o Bredo! Jason Bredo! Ah, agora deixa... Vou tomar uns minutinhos, pequenos minutinhos da tua menção aí, Flávio, que eu vou te dizer que essa parte, pra mim, foi tipo um coito interrompido. Ah, porque você esperava mais. Você esperava lógico, ele aparecendo. Eu queria a porra do Jaspion, cara. Caraca, velho! O problema, cara, é que lá no Japão o Jasper não fez tanto sucesso. Não, isso, tu tá falando isso porque tu não ouviu o Machine Cast sobre Tokusatsu lá com o Danilo do canal Tokudok. Isso não é real. Exatamente. Ele só não teve a mesma audiência que os outros, mas não que foi um fracasso. Mas ele também foi, na verdade, o quarto. Ele foi o mais quarto assistido. Ou quinto mais assistido. É, o quarto mais assistido de quantos? E lembrando 12, que são 13, mais de 12 séries, então ele tá muito bem posicionado, sabe? Não, mas os primeiros são o Gavan, Sharivan e Shaido, não é isso? Isso, sim. Isso. E aí, que é depois, em ordem de lançamento, é a ordem de audiência. De audiência, porque aí foi, como é que se diz? Isso aí foi, é mito, sabe? Isso aí é mito. Pode esquecer isso. Não, mas toda a história, cara, em relação à espada, aí falando que a espada carrega a alma de quem empunha, e no final, pô, foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro. A espada do Gavan é mesmo. A espada é igualzinha do Jasper, é a mesma coisa, cara. É, cara, ele passa. O Gavan, acho que o antigo, né? O coroa passa pro novo a espada, dizendo. Isso, ele passou a espada dele, não é a mesma espada do Jasper. Não, é que ela foi feita com material lá do planeta Edin. É a Metaltex. Mas carrega a. Mas carrega a alma de quem já empunhou, cara. Eu acho que. Sim. Mas ali no caso ele tá passando a alma do próprio Gaban, tá ligado? Do Gaban. Não, de quem fez, eu acho. Não, no final ali, o que ele faz ali, coisa e tal, é porque o seguinte, é igual ele fala, a espada carrega o espírito de todos, tá ligado? Caraca, então, eu queria tipo assim, muito que minha avó ouvisse. Na hora que ele vai ouvir o quê, cara? Pô, na hora que ele já ia acender uma vela e botar em cima do headset. Imagina a velha ouvindo. Bem melhor do que a NBA, né, cara? Bem melhor do que a NBA. Porque passa a alma de quem já empunhou. Cara, ela ia ficar muito puta, ela ia ficar muito pesada, ia falar essa coisa do demônio. Sim, aí depois ela ainda ia ouvir ele falar assim, tudo isso é pra derrotar Satangos. Aí no filme o que acontece? Como eles estão tentando impedir o Arauto de Satangos, que foi um inimigo do Jaspion e coisa e tal e tudo, naquele momento ali que o Gavan entendeu o que é você honrar a alma dos que vieram antes e não sei o que, aquela coisa toda, o que acontece? Tipo o Goku ajuda o Gohan no Dragon Ball Z, o Jaspion, digamos assim, dá uma forcinha pro Gavan e o Gavan usa o golpe do Jaspion, que foi o Cosmic Laser no Brasil. Bem mais enfeitado, né? Porque puta que pariu, pô, né? Muito maneiro, cara. Mas quando aparece... Achou maneiro aquela rodopiadinha? Tô falando a parte dele do Jaspion aparecer no fundo. Ah, sim! Os efeitos especiais é muito massa, cara. Pô. Além do... Teve um, acho que um vilão também, acho que do Jiraiya, né? Benekiba, né? Do Jiraiya, é essa? A Benekiba. Sim, sim. Isso. Inclusive, no Space Squad 2, 1.5, confirmado o Jiraiya. É, 1.5, né? O Dojo. Meu coração não aguenta isso, não. Ele vai ser bem, vai ser figura, acho que ativa nesse filme. Ativa, é. Um bônus. E, na verdade, o Space Squad agora virou uma franquia, né, cara? Vai... Olha, vai ser os Vingadores, os Avengers do Japão, cara. Na verdade, é um crossover entre os próprios Super Sentais e Metal Heroes, né, cara? A ideia inicial seria essa, saca? Só que ele já tá construindo um universo próprio, uma temática própria, tá ligado? Os produtores já falaram que vai virar uma franquia. Pensa só, Edu, viu um Te Dou Um Queijo de Bando? Eu tô doido pra isso acontecer, velho. Ele aparece, né, no final do Space Squad, quando eles citam os heróis que estão lutando pelo universo, né? Aparece o Jaspion de novo, aparece o Jiban. Ah, isso não também me fugiu, cara. No final, cara. É depois dos créditos. Vocês aparece demoram. Aparece o Changeman, o Flashman, aparece o Jiraiya. O Jiraiya. Vou ver isso agora. Pode ver. Pô, foi muito maneiro. Aí ele fala, acho que o cara do líder lá do Space Squad fala pro Gavan que tem muitas pessoas... Você que ele ia encontrar pessoas ainda que vão ajudar ele. Aí aparece. Não tem aqui agora, mas enfim, depois eu vejo. Aparece o Flashman, aparece o Giban, aparece o Jiraiya, aparece o Changeman, o Jaspion de novo aparece. Assistam, começam com a nova geração dos policiais do espaço, depois vão com o Space Squad, que vale muito a pena. Não assista não, que você é um curto interrompido terrível. Assista aí que saiu dublado pro fã, ó. Caralho, a dublagem ficou bem legal, cara. É um fandub. Ficou um fandub, ficou bem legal, cara. Digno de estúdio. Olha aí. O que aconteceu pra você? Bom, então, para encerrar aqui a nossa seleção, a nossa listinha, Eduardo, que não vai falar de Space Squad. Não vou. Mas então, cara, eu pensei em falar uma outra coisa aqui, fiquei o cast inteiro cozinhando, depois eu pensei, não sei se só eu gostava, o Team Blue eu sei que já não gostava tanto. Ih, que decepção, cara, até vou sair do cast. Pois é, mas aí eu pensei... Vai falar de Star Wars. Vou falar de uma coisa que era unanimidade pra nós, que era muito bom, que nós já falamos antes aqui no cast, que voltou, que é o que é importante agora, é o que voltou, e me surpreendeu, porque a princípio eu tive hate, depois eu dei uma chance, fui ver, e, cara, realmente é bom, que é DuckTales. O DuckTales antigo, né, cara? É super clássico, a gente já comentou aí nos episódios, no episódio anterior do Machine. E quando anunciaram o novo, a minha reação a princípio foi tipo a reação do pessoal aí de quando anunciou o Thundercats novo, saca? Na hora que eu vi o primeiro traço do negócio, eu já falei, isso é uma merda, não vai prestar, o desenho era maneiro porque ele era um traço bem bonito e coisa e tal. E... beleza, saiu o desenho, nem peguei pra ver, esperei um tempinho, tinha uns 10 episódios lançados, eu peguei, fui pegar um episódio pra assistir, peguei o piloto. Cara, que desenho legal. Simples assim, o desenho é super divertido, é super dinâmico, o traço do desenho combina muito com a proposta que o desenho quer passar, que é realmente ser uma coisa mais engraçadinha, mais caricata, mas que, pegando exemplo dos desenhos caricatuns aí recentes do Cartoon, né, o Hora de Aventura, o Mundo de Gumball e por aí vai, o desenho tem aquelas coisas ali que os adultos percebem melhor do que as crianças ali, aquelas pequenas críticas dentro dos personagens, aquelas pequenas coisas nos diálogos que às vezes passa batido na piada. E o desenho, ele realmente é filho do seu tempo, saca? Enquanto o DuckTales antigo seguia lá aquela estrutura que vinha dos anos 60, dos anos 70, criada ali pelo Don Rosa e pelos outros escritores ali europeus que trabalharam pra Disney, criando as histórias da família Pato e tudo mais, né? Você tinha aquela estrutura ali, o jeito que era construído os personagens e tudo. Pro desenho de hoje, cara, os personagens estão todos mais modernos. A Madame Patilda não é aquela empregadinha que só fica ali tentando ajudar todo mundo, servindo a comida e preocupada com todo mundo e passando mal sempre em perigo e não sei o quê. Cara, ela é uma, tipo, ela é do exército, tá ligado? Um negócio assim. Ela tem todo um negócio militar, uma postura militar, não sei o quê. E ela não é babá, ela é protetora da Patrícia, né? Tipo, a guardiã da Patrícia. Caraca, Edu, eu não lembrava da Madame Patilda, porra. É mesmo, cara? Não, nossa. Lembrava, não lembrava. Mas só uma coisinha antes de continuar aí. Eu só queria saber de onde é que tu tirou que eu não gostava muito, cara? Se quando tu falou do DuckTales antigo, eu ainda falei das coisas que eu gostava e tudo. O outro tema que eu ia falar, você não gostava muito. Que eu ia falar dos longas da Disney que estão voltando em versão live action. Ah, tá. E eu sou tiete dos longas da Disney, né? Muito bom, muito bom. É, a gente sabe que tem mau gosto, mas enfim. Então. Então, cara, a Madame Patilda tem toda essa diferença. o Capitão Boeing não é só aquele cara desastrado, né, caricato igual era de antigamente. Ele é um personagem com um pouco mais de conteúdo, né, tem uma contribuição um pouco mais maior, apesar de ainda ser aquele mesmo jeito desastrado e tudo mais, ele tem um conteúdo mais profundo. A Patrícia, né, que antes era aquela menininha que queria sempre acompanhar os meninos, não sei o quê, sempre ficava pra trás, sempre era menininha em perigo, não sei o quê. Ela é uma menina hiper inteligente, cheia das artimanhas, não sei o quê. Tô vendo aqui que agora, eles, além da cor da roupa, eles também criaram penteados diferentes pra diferenciar os... Sim, penteado, o traço. Mas Edu, como eu ainda tô com o Metal Hero assim no suor aqui dos meus olhos, né? Que o Flávio falou aí, eu queria saber. E o Robopato? Cara, até agora não apareceu, não. Então não consigo. E nem mencionou. Então não vale, só não vale. Mas levando em conta que ele apareceu na quarta temporada do desenho clássico. Pode levar um tempinho ainda pra ele aparecer. Edu, que muita pouca gente veio falar que nesse novo DuckTales, o tio Patinhas, ele tá igual nos quadrinhos. Inclusive a cor original do tio Patinhas, que ele veste, é vermelha. E no desenho eles botaram azul. Até hoje eu não sei porque azul é melhor que vermelho, simples. Não, daí já não sei. Gente, é uma questão de cultura. No Brasil, a cor vermelha é ligado a você tá falido. E o azul é quando você tá bem de finanças. Então, você não poderia usar a cor vermelha pra você... Mas passou no monte. Mas é na TV, o Mogli, não é no quadrinho. Mas o negócio é o seguinte... Nos Estados Unidos, que é onde foi produzido o desenho, né, o desenho dos anos 80, ainda estava naquela coisa, né, resquícios da Guerra Fria ali ainda, aquela sombra ali ainda de Estados Unidos e Rússia são inimigos, exato. E coisa e tal. Vermelho é a cor que é ligada ao socialismo, à Rússia, ao errado e não sei o quê. Então eles optaram por colocar o azul, sabe? Ah, tá. Agora você falou, hein? Tem essa pegada política mesmo. Enquanto os quadrinhos, eles são da Europa e de muito antes disso, saca? Não tem essa visão americana da situação. O Gold Team Blue comentou aí, né, falando as coisas. Os sobrinhos do Tio Patinhas, o Guinho, Zezinho, o Luizinho também. Eles têm, né, o desenho antigo, os três têm uma personalidade bem semelhante, né? Eles literalmente gêmeos, né? Um completa a frase do outro e coisa e tal. Nessa versão do desenho, eles têm personalidades diferentes, jeito de falar diferente. Ficou melhor, né, cara? Ficou melhor que o original, parece, né? Cara, ele ficou muito bom, o desenho. Ficou muito bom. Assim, o antigo tem seu charme, tem sua pegada, é um desenho muito foda. Não adianta você pegar. Se for melhor, é melhor, cara. Esse é uma proposta diferente. Gente, a gente tem que entender que é o seguinte, os desenhos de agora, eles não são feitos pra gente, eles são feitos pra galera que tá, pras crianças desse momento. Tipo, igual esse hate que teve do Thundercats. Então, como o pessoal falou aqui no cast que já foi ao ar, cara, isso é uma questão. isso é uma questão de você aceitar que você envelheceu, cara, que você tá velho, tá na hora de você começar a procurar outras coisas. Sim, vai olhar RedTube. O que a gente falou no cast é que a obra antiga tá lá, cara. Se você gosta, então você vai lá e revisita a obra antiga e pronto. E, cara, não adianta, você tem que observar o negócio pronto pra você ver como que ele funciona. Igual você pegar a arte que a gente colocou aqui no nosso conversa aqui no chat, não tem cenário, tá ligado? É um plano fundo monocromático, é só um amarelo de fundo. Só que quando você vê o desenho funcionando, isso não acontece o tempo inteiro, saca? São em alguns momentos que você não tem o fundo ali representando alguma coisa. Quando eu vi a arte a princípio, isso foi uma coisa que me incomodou. Porque eu falei, nossa, cara, esse traço esquisito, não tem cenário, é tudo muito rabiscado. Enquanto outro desenho tinha um cenário de fundo, era tudo completo, cheio de detalhe, né, e tudo mais. E aí, o que que acontece? Quando eu vi o desenho funcionando, que as cenas, os diálogos, a música, os cortes de câmera... Cara, o desenho ele ficou muito bem montado. É uma coisa é você ver uma foto. A outra é você ver o desenho pronto, o episódio completo. Ele é muito bom. Recomendo mesmo que a galera que não viu ainda e que gostava do desenho antigo ou que goste e gostava dos quadrinhos, pegue pra ver, porque ficou muito legal. Então vale eu abrir aqui meu torrent e baixar a primeira cara, temporada? Cara, vale. Com certeza vale, cara. Principalmente se você já chegou a ler alguma dessas histórias famosas que tem, saca? Dos quadrinhos do Tio Patinhas, do Donald. Porque os desenhos bebem bastante da fonte das histórias originais. Não é recontando a história. Mas, tipo assim, se você viu a história, por exemplo, lá daqueles vão pra Quadradópolis, que é uma terra que é tudo quadrado. É da onde veio os sobrinhos aí, por causa que tem a cabeça quadrada. Né? Não, pô, Quadradópolis é a terra do PlayStation 1, pô, e do 64. Nintendo 64 e Play 1. Porque a primeira coisa que me veio aqui estranheza é a cabeça dos sobrinhos, cara. Porque, pariu, na outra é bem redondinha, que é bem quadrado. Mas, enfim. Foi justamente esse negócio também que me pegou, saca? Só que o desenho, você vê o desenho, ele é legal. Vou te dar um outro exemplo, assim, é o Samurai Jack. Você pega só uma arte do Samurai Jack ali, assim, uma arte parada, você vê, pô, um samurai todo... Não, mas eu já vi o Samurai Jack rodando e ele é ruim igual. Que isso, cara, o desenho é mó massa. Saca? Mó foda o desenho. Mas enfim, o negócio é DuckTales. Ok, quando o desenho tá funcionando, quando ele tá em função e tudo, ele tem essa pegadinha do que eu tava falando dos quadrinhos, né? De Quadradópolis, o quadrinho de Quadradópolis é um arco famoso que foi escrito aí pelos europeus. Me parece que são até três sagas em que eles vão pra essa terra de Quadradópolis, né? Que é tudo... O traço normal, ele é arredondado, né, igual o Tim Blue comentou. Em Quadradópolis é tudo literalmente quadrado, é tudo geometricamente de formas quadradas. Ah, meus sobrinhos ficaram com quadrada, sequelas. Não, caralho. Um dos episódios, eles vão pra um lugar onde eles veem umas figuras que são todas assim. Saca? Igual no quadrinho tem quadrado, só que não é a mesma saga e tal, mas é uma referência bacana pra quem leu e tudo. E tem um episódio que lembra bastante o episódio que do DuckTales original, que eles encontram um amuleto egípcio lá no negócio que o Tio Patinhas, numa escavação que eles estão e tal, que o Donald fica enfeitiçado por um espírito lá de um faraó. E toda hora que o faraó fala um negócio, o olho do Donald fica verde. E ele fica cumprindo as ordens do faraó e tal. Tem esse episódio na versão clássica. Na versão nova acontece um negócio parecido também. Eles estão lá numa tumba e tal, encontram um medalhão lá. E o Donald fica possuído pelo cara do espírito do medalhão e tudo. Cara, ficou bem legal. É foda. É uma coisa boa que voltou e é melhor ainda então, Edu. Melhor ainda, cara. Olha, voltou, só. Sim, pro público de agora e que agrada a galera que curtiu antigamente também. Isso que não são meio evidentes, lógico. E a abertura com a Ivete ficou melhor do que com o cuspidor de fogo do... Cara, a voz da Pra quem Bebê, não sabe com referência, o Flávio tá falando Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. Ele que cantava, né? A primeira versão. E aí depois que parou de cantar e foi pro Ratinho soprar fogo. Ô, louco, o bicho tá pegando fogo! A voz da Veveta ficou melhor na música do que a voz do Luiz Ricardo. Essa não aceito. Eu vou ter que ver isso aí depois. Eu acho a letra que o Luiz Ricardo canta, a letra original... mais bacana. Vamos botar as duas aí pros ouvintes. tirar suas próprias conclusões. Primeiro a original, Ricardo, e depois Kervetone. Aí vem o furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação, velhos castelos. Caçadores de Aventura. Essa vida é um furacão, caço, cego, carro, laser e avião. Que mistério, quem faz história e leva glória. Danteus, caçadores de aventuras, Danteus. Manda nos comentários aí pra gente se você gostou mais da Veveta ou do Luiz Ricardo. Não, peraí. Ricardo. Manda onde? Nos comentários. Né, cara? Ah, é, a gente não pode pedir pra mandar nos comentários. Então foi o seguinte, conversa com a gente lá no Telegram, né? Não. Fala lá no Telegram. Tô ouvindo, eu gosto mais dessa. Faz o seguinte, ouvinte. Manda uma cartinha pra Caixa Postal. Só assim pra esses boi falar com a gente mesmo, cara. Manda groselha lá no grupo do Telegram, lá falando das musiquinhas da Ivete. Meme, manda meme da Ivete cantando. Manda meme da Ivete. É, do Luiz Ricardo pegando fogo. Então é isso aí, galera. Se você não viu, veja, porque vale a pena, é muito bom. Olha aí, olha aí. O que aconteceu pra você partir assim? Se te fez algo errado, perdão, volta pra mim. Pra terminar aqui, pra encerrar com chave de ouro, eu gostaria de dar um bônus aqui, né? A gente já falou no cast anterior que a gente gravou recentemente no 98 sobre o Resident Evil 2 Remake, que tá pra chegar em 2019, que é uma coisa boa que voltou e promete muito. E aí, Edu, já que o Flávio falou aí do Space Squad, eu queria lembrar que também temos uma coisa boa que vai voltar, que o Brasil vai fazer um filme do Jasper aí, não é? Exatamente, cara. Mas então é uma coisa boa que vai voltar também. Agora, verdade, se vai ser bom, eu não sei. Eu tô com medo. Dizem que estão pedindo pro Yuji fazer o Jasper. É isso que eu tô com medo. Ele vai, cara, chamar o PlayStation no lugar do Dino, aí, puta merda. A armadura dele vai ser um PlayStation no peito. Né? Mas, assim, eu vou dar um voto de confiança pelo seguinte. Antes de surgir a ideia da Sato Company fazer a coprodução aqui no Brasil do Jasper e tudo mais, o Yuji já estava estudando nessa escola de academia, saca, do Japão. Não lá no Japão, mas nossa, Edu, tipo assim, com instrutores deles aqui no Brasil. Fake news, Edu. Não, cara. Fake news. Não, cara, ele tava treinando mesmo. Não. Tem entrevista deles do eu vi isso no canal do Danilo. Tudo bem, não tem problema. Ele ser o Jasper é fake news, mas que ele tá treinando. Não, ele não deu uma cavada. Ele tá dando uma cavada. Aquela famosa cavada pra poder ver se entra. Ele tá dando uma cavada. Sim. Ok, mas posterior, né? O que acontece? O Yuji já tava estudando com o pessoal lá do Japão que veio no Brasil e coisa e tal. E tinha Power Rangers, na verdade. Tal. É. Não sei, ele tava estudando e pra isso, estudando e coisa e tal. Quando surgiu o boato de ter o negócio do Jaspion e tudo mais, esse diretor da Sato Company, não é o diretor da Sato Company, alguém ligado aí aos negócios e tudo, ficou dando a ideia, pô, o Yuji é um cara maneiro pra fazer. Nossa, Edu, pô, isso é muito fake news, Edu, isso surgiu. Caralho, na velho, eu vou pegar o link do Danilo aqui, cara, vou te mandar. Isso saiu, velho, na internet, cara. Inclusive o Danilo fez um vídeo perguntando quem poderia representar o Jaspion no Brasil. E aí todo mundo falou Yuji. Eu não tô falando que ele vai fazer. Não, cara, eu sei. Eu tô falando que o pessoal ligados ao estúdio, o pessoal da internet sugeriu o vídeo do Danilo isso. Isso que eu tô falando. Então, eu tô falando que é o seguinte. Um dos caras aí ligados ao negócio do envolvimento, não sei se é dessa tua company ou se é dessa academia de dubleza aí, o coisa e tal. Já falou, aham, sim. Falou o seguinte... Da galera falando do Yuji, o cara falou o seguinte, ó, é uma boa ideia. Só isso. É muito zoeira. Saca? É muito zoeira. Ok. Aí, não, cara, aí não sei, cara. Pô, tá, tudo bem. Agora, se o Yuji vai ser bom ou vai ser ruim, eu não faço ideia. Torço pra que seja bom. Mas medo. O que me deixa confiante é que o Brasil... algumas pessoas do Brasil já fizeram um tokusatsu e ficou legal. Tem aquele videoclipe lá do brasileiro que eu esqueci, desculpem, eu me esqueci o nome dele. Ricardo Cruz. Ricardo Cruz, exatamente. Cantando em japonês e com videoclipe de tokusatsu. Inclusive o ator que fez o Boomerman, né? E o Sharivan também. É, ele fez o Sharivan. Exatamente, o Sharivan também. E ele tava lá como ator lá, e depois um outro brasileiro que luta artes marciais fazendo o papel do herói ali. E ficou muito maneira a produção, cara. Então, pra uma série, talvez fosse mais tosco. Mas como é um filme só, eu tô confiante, cara. Sinceramente, eu tô confiante. E outra coisa, depois que o Tá Ligado, a TV da Globo lá, fez aquela coisa lá com os Changeman, ou era os Flashman, não lembro agora, a sátira aquela com a Andrea Beltrão, eu confio muito. Quem não viu ainda veja, muito legal. É o Tá No Ar, sendo Tá No Ar, exatamente, isso mesmo, muito bom. Então tá. Acho que é isso, falamos aqui das coisinhas boas que voltaram, né, algumas nem tão boas assim. Então vamos, encerrando por aqui, vamos às considerações finais e às despedidas. Eduardo! Cara, Rei Leão já... A música do Rei Leão já havia dito isso, né, cara? É um ciclo sem fim. E o Rei Leão vai voltar também, né? E o Rei Leão vai voltar, cara. É o próximo longa-metragem da Disney que vai merda, sair, né? Aí, ó. Caraca, foi o Inception do Inception agora. Né? Que mas merda, hein? Então, tomara que o filme seja bom, porque a animação é bom. Seu rabo. Eu nunca vi, não posso dizer que é uma bola que eu nunca vi. Puta, justamente. Cadê? Bani, onde que tá? Peraí. Sou eu que faço essa merda, então não tem como. Mas, cara, aquilo que era bom, com o tempo, com o saudosismo, piora. Tende a voltar. Não tem jeito, cara. Ah, é? Eu achei que piorava. Pode ver que até aquelas calças que vão até o umbigo já voltaram aí recentemente. Tá se usando de novo aí, calça no umbigo. Caraca, eu não uso isso, não. Já tá rolando isso. Ó, se alguém encontrar o Edu, já sabe o que ele tá usando. Não, eu não. Eu gosto do umbigo, pochete e Alckmin. E pra completar... Com o boné do Charlotte. Negra. Com o boné do Charlotte. Com o boné do Charlotte ainda. Caraca, doido. Cara, aqui fica a minha menção honrosa. Por favor, gente, deixa Raça Negra na década de 90. Deixa lá. Olha aí. Vamos lá, Gaiti, vamos. E com isso eu me despeço. Valeu. Neilson! Ei, rapaz. Algumas coisas, nem tudo que volta é bom, né, cara? Mas algumas coisas que foram faladas no cast aí foi boa, né, cara? Fazer o quê? Mas tem. Nem sempre tudo que volta é bom. Pois é. Falou aí, até mais. Flávio! Nem tudo que vai volta, nem tudo que volta é bom, não é isso, Deus? Pois é. Foi bom lembrar das coisas antigas e falar das coisas boas. Fica a dica de pra rever as coisas que a gente citou aí. É muito maneiro. Olha aí, nem todas, né? Nem todas. Até o boné do Charlotte. Boné, o boné. Boné do Charlotte. O boné, não sei o time. Bom, foi demais lembrar das coisinhas aí que voltaram. Algumas excelentes, outras boas e outras nem tanto. Mas enfim, faz parte, né? Uma cast list é isso. Algumas coisas são boas, outras não. E eu gostaria aqui de agradecer muito a presença do nosso amigo Mogli. E espero ter realizado o desejo dele. E ele pare de me infernizar. Mentira, agora eu posso morrer em paz. É, mentira, Mogli. Muito obrigado por ter disponibilizado teu tempo aí pra gravar com a gente, cara. Espero que... Nossa, já até saiu, nem quis esperar. Caramba! Nem quis esperar, cara. Porra, espera um pouquinho, não deu ainda. Então, galera, eu acabei caindo durante a gravação e não pude, né, fazer os meus agradecimentos finais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Eu sempre quis vir participar aqui do Machine Cast. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Galera do HAL, ou até sobre o meu trabalho, é só você dar um pulo em www.galeradohal.com.br ou procurar em Galera do HAL em qualquer rede social. Se você quiser me encontrar no Instagram, é só você procurar por Mogli. E se você quiser entrar em contato comigo pelo Twitter, que é a rede social que eu mais uso, é só você procurar pelo @leo_mogli. Valeu, galera. Abraço e um beijão. Bom, pessoal, vamos terminando por aqui. Então, fiquem e agora com os off-topics. E, Edu, será, Edu, será que vai ter e-mails e comentários? Tá difícil, hein? Tá difícil. Cara, a gente teve que inverter a ordem dos produtos, olha aí. Olha aí. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem de tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Junto comigo, novamente, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Edu, finalmente leitura de e-mail de verdade, né? Que nem podcast grande. Né, cara? Nossa, eu tô até... Eu nem acredito que eu tô tirando a poeira da minha armadura aqui pra poder... Elevar o cosmo novamente, tava me sentindo até igual o mestre ancião lá mesmo, preso na casquinha do corpo de velho lá. Agora tem que libertar aqui pra poder dar sequência, que dessa vez a galera caprichou. Caprichou. E vamos começar aqui pelo e-mail do Thiago Ramos Melo, que mandou um e-mail pro episódio 101 do International Superstar Soccer. É, por que ele botou ISS? Porque ele deve ter considerado que superstar é uma palavra só. Ah, e realmente International, é mesmo. Superstar, mas realmente é mesmo. Soccer. Mas realmente é. Ele é junto. Então, aí ISS. Ah, ok. Ele diz o seguinte. Bem, amigos do MachineCast, estamos em definitivo nessa leitura de e-mail, já que comentários são agora irrelevantes nessa gravação. Eita, olha, sapecou. Para falar de um grande clássico futebolístico dos videojogos e um arrasa quarteirão de todas as locadoras da época, que deixa essa seleção no pano de chão e Neikai mais no chão. E ficando soterrado na terra junto com o Jota. Não entendi o Jota. Não citarei o nome, pois em respeito a alguém religioso. Ah, entendi. Olha... Ah, tá. Nossa, a ficha caiu. Mas só esse ano. Apedrejado num cone que nem seu sucessor em 2014. Abraços, Fred. Que é International Superstar Soccer. Tá bom de misturar Galvão e Neto Pistola. Conheci o jogo através da locadora. Literalmente, a maioria das TVs com Super NES era dominado por futebol. Principalmente com duas pessoas se canelando virtualmente nos duelos das grandes seleções. E tinha mesmo. Sim. Como eu tinha somente um Master System e depender de jogos de Super Futebol 2 com aquele mascote tosco da Copa de 90 e da Copa de 94, tem mais títulos, mas esses dois foi o que eu mais joguei. Foi no bom vizinho amigo rico. Foi no bom vizinho amigo rico pra jogar. Sem contar os duelos e tentando salvar o jogo com aquele password demoníaco de decorar e anotar. Mas era bem divertido e competitivo. Até jogar as versões craqueadas do Campeonato Brasileiro. E do Ronaldinho Soccer. Não era? Era Ronaldinho Soccer mesmo? Era Ronaldinho Soccer. Que tinha super equipes como Criciúma, Paysandu, Bragantino. Paysandu, e... ele botou errado. Ah, é Paysandu. Isso. Ok. Bragantino e União São João de Araras. Isso, é que, é que como é um hack room, os caras colocam só trocas de skin, entendeu? Então provavelmente o Paysandu ficou sobre a seleção brasileira e esses outros times ficaram ali sobre as outras seleções mais fortes do jogo. Eles não fizeram seleção assim, vamos botar o São Paulo, que era o time bom na época, vamos botar o São Paulo aqui com uma seleção brasileira, entendeu? Essas coisas assim. Uhum. Eles só pegaram e trocaram. O primeiro que apareceu, vão botar. Eles pegaram os times da primeira divisão e botaram por cima e foda-se, não interessa quem é. Por isso que o Criciúma, que hoje em dia é irrelevante no futebol, sabe? Tava lá em primeiro. Pode crer. Tava como mais forte. É, até me deparar com a versão do ISS em castelhano, em que, acredite ou não, não tinha seleção brasileira, mas tinha a Coreia do Norte. Vai entender. Uai, né, cara? Se foi um jogo feito pelos nossos irmãos, não ter. É, não foi feito pelos irmãos, era só uma versão diferente, feita por todas as mesmas pessoas de sempre. Ah, sim, achei que era uma versão hackeada pelos irmãos. Não. Aí, tudo bem. A versão do 64 foi o que mais joguei. Os três jogos no console, em especial o 98 com aquela capa é o PIB, Carlos Valderrama. Porra. Pô, já me chamaram muito de Valderrama na minha vida, Kelly. Olha só. Por causa do cabelo. Mas não tem nada a ver. Ah, hoje não, mas naquela época realmente tinha. Porra, queremos imagens. É, vou continuando aqui. Mas também conheci as versões japonesas, o Perfect Striker, não, Perfect Striker, mas jogando mais edições da J-League e criando uma paixão pelo futebol do Sol Nascente. Bem, somente é isso, é muita coisa que deixei de lado, mas como estou destruindo os meus dedos no celular para mandar essa muralha de texto, fica aqui minha contribuição para esse cast muito foda e mais uma tentativa frustrada do Floyd em mais uma vez acabar com a Machine. Até a próxima e vida longa ao grande mestre Alejo e Catarra é logo ali. Realmente. Referências. É. E agora dando sequência... Não, mas peraí, ele deixou dito lá. Hashtag Renato Gaúcho, técnico da seleção brasileira. Aê, pô, isso aí que eu tô falando. Olha só. O hashtag eu ia pular, mas valeu. Temos um e-mail aqui também, Team Blue, do Fernando. Olha aí. Que mandou pra nós aqui depois de ter maratonado os 100 episódios do cast. Ele mandou aqui um e-mail falando geral pra nós. E ele diz o seguinte: olá, galera do MachineCast, tudo bem? Beleza. Tudo bem, cara. Sou Fernando Freitas, ouvinte novo do cast, acho que um pouco mais de um mês. Caramba, ele maratonou em um mês. Olha só. Né, cara? Conheci o cast de vocês pelo Caio, do Jogo Velho. Ele postou no Face que iria participar do cast e resolvi conhecer. Mas não comecei pelo cast que ele gravou, porque se é pra ouvir, vamos ouvir direito. Então comecei pelo cast beta de vocês. Caraca, desde... aí sim, ó. Ele foi lá, na... tipo assim, não, se quer conhecer a planta, vamos na raiz. desde o primeiro cast, eu já me identifiquei com vocês, principalmente pela zoeira entre os participantes do cast. Ouço poucos podcasts, comecei pelo, como diz o Tim Blue, o 99 Brunos. Passando pelo Nerdcast, o Matando Robôs Gigantes e etc. Hoje, além do 99 Brunos, sim, eu ainda insisto em ouvir esse cast. Ouço o Nerdcast, o Não Ovo, Jogo Velho, TV de Tubo e, com alegria, o Machinecast. Aê, por causa do cast. Isso aí que eu tô falando. Né? Se a gente fosse contra Jabás, a gente não citaria nenhum dos casts que ele ouve. A gente colocaria aquela tarjinha de pinto. Ah, outro, sim, mas... porque esses daí que ele falou precisam de Jabá, realmente. Né, porra, cara? Castzinho pequeno, ninguém conhece, ninguém ouviu falar. Por causa de vocês, eu baixei o Telegram e entrei no grupo. Tive o prazer de conversar com o Tim Blue e com o Edu. Não que isso seja uma coisa boa. Brincadeira. Olha, rapaz! Vou saber que será ignorado. Safado. Se não responder mais, você já sabe por quê. Tá vendo, né? Mas estou sempre por lá desde então. Não vou citar qual cast gostei mais ou qual me identifiquei, até porque cada cast tem sua peculiaridade. Gosto muito da interatividade que vocês têm entre si e com o jeito que vocês gravam o cast. Não como um trabalho, mas como um meio de distração, um jeito de esquecer um pouco os problemas cotidianos. Ouvi todos os casts, como diz o Tim Blue, maratonei o cast. Trabalho à noite e isso me facilita ouvir o cast mais de boas. Olha só, porque a luz do sol incomoda o ouvido dele. É, cara. Deve ser isso. Não, é porque como ele trabalha de noite, provavelmente ele não pode dormir no trabalho. Isso. Então ele ouve o Machine, dá aquelas boas gargalhadas e se mantém acordado, né? Eu fico imaginando um guarda de cemitério ouvindo o podcast durante a madrugada e dando risada. Caramba! Ele continua aqui, ó. É isso, galera. Obrigado por proporcionar essa alegria e divertimento com os casts. Me desculpem por não ter mandado um e-mail antes, porque eu queria terminar os episódios para comentar tudo de uma vez. Mais uma vez, obrigado por estarem aí até hoje nos proporcionando alegria e divertimento com os casts. Valeu, Machines. Um abraço a todos e até mais. Ô, cara, muito obrigado aí pelo seu carinho, por ter curtido o nosso cast, por ter maratonado. Muito obrigado por estar continuando acompanhando a gente aí. E seja muito bem-vindo lá, família Vela Máquina, lá no nosso grupinho do Telegram. Família... Você será ignorado com muito carinho. Família Vela Máquina. É que eu falei aqui. Não, família Velha Máquina. Lá no grupo do Telegram. Você será ignorado com muito carinho por nós, pode isso. ter certeza. Exatamente. E lamentamos aí por você ter terminado a maratona, porque agora é só tristeza, né? Tem que ficar catando outro podcast ruim pra ouvir. Tem que ficar esperando. Tim Blue, temos também aqui um e-mail do Anderson Costa, que mandou pra nós aqui sobre o cast 97 de Tekken. Ele diz o seguinte... Boas galera machina. Não, boas galera machineira. Que delícia. Que delícia de joguinho de luta. Apesar de não ter jogado o primeiro e ter levado altos coros no segundo e no Tag 1. Não me fez abandonar a franquia, mas apesar de adorar a franquia, não sou um burguês safado pra pagar tão caro e ficar jogando sozinho 7. Olha só. Foi uma indireta pra alguém que ele conhece. Chamou você de burguês safado, Chiblu. Eu? Desculpe a minha opinião, mas eu não ligo nem um pouco pra história de jogo de luta. É legal conhecer um pouco por vocês e tal, mas a melhor das histórias ainda é muito fraca, cheia de buracos e de mudanças nos novos jogos. Por isso, nem me prendo a elas. Cara, é porque você não participou do drama da família Heihachi de jogar Sim. todo mundo do penhasco. Se ele tivesse sido jogado, ele ia dar valor. É, cara, você ia dar valor. O Tekken 3 é o melhor e mais divertido. Concordo. E ainda bem que vocês falaram dos joguinhos extras que vinham, pois tiramos altos rachas no Tekken Ball aqui. Cara, era divertido. Muito. É, eu jogava razoável de Gon e com o Doutor que lutava deitado. Que doutor que é esse? Dr. Boranovic. Esse eu me passou batido, velho. É aquele que inventou o Yoshimitsu. cabelo branco, ele ficava sempre agachadinho e aí deitava, se arrastava. Cara, não me lembro de ter visto esse cara no jogo, não. Porra, Edu. Eu lembro de ter visto o Mukodin, de ter visto o Gon. Cara, não lembro de ter visto esse cara, não. Porra, Edu. Então lá, bora. Não lembro mesmo. Tekken 3 foi um dos jogos que joguei tanto que aprendi as mecânicas do game e com o tempo ninguém mais queria jogar comigo. Ah, é fodão. Né, o fodão. Isso aconteceu também com Blood Roar 2, que pra mim também é um grande jogo de luta. Boa, jogar. Bem bacana mesmo. Das franquias novas, vale destacar que o Tekken 5 e 6 são muito bons jogos, mas algumas mudanças de golpes e pequeninas diferenças na mecânica do combate já atrapalharam quem ficou muito acostumado com o 3 e joga esporadicamente e não tem o dia inteiro para ficar jogando e zerando com cada personagem. Hoareng é o meu personagem favorito da série e o meu rival com quem mais lutei contra foi o Steve no sexto game. Marco Antônio, escute o que... Marco Antônio, escute o MachineCast, porra. Valeu, falou. Team Blue, nós temos aqui outro e-mail do Thiago Ramos Melo. Olha aí. Ele mandou aqui o seguinte. Olá, machineiros. Mais uma lista boa, menos pro Neilson, de desenhos marcantes da nossa infância. Nem acreditei pela escolha do Spider dos Centurions. Vi pouco, mas lembrava das transformações deles e colocando aqueles artefatos e ficar de boa se sofrer com excesso de peso. É. Né, cara? Seria o CrossFit militar dos anos 80? Olha. Outra boa escolha foi a do Estagiário, lembrando das boas animações da Marvel nos anos 90. Ah, ainda bem que ele esclareceu. Achei que ele tinha dito que escolher o Estagiário foi uma boa escolha. Não, não. Não, a outra boa escolha foi do Estagiário. Ah, tá. Como muitos, vi Homem-Aranha pela Globo, naquele estilo, joga qualquer episódio e pronto. Meio que picotando, mas foi meu primeiro contato com as obras do Stan Lee. Pra terminar, o nosso grande sábio Brisador lembrou de Carmen Sandiego. Joguei as versões de Mega Drive e Master. Que bosta. Aliás, o de Master esqueço por ser mais horrível. É. E adorava o estilo investigativo, sem contar a quebra de parede. Viu só como se faz? Deadpool e Dora. Trazendo aquela sensação do jogo, dando alternativas e aprendendo sobre os lugares e desvendando os mistérios que, no fim, nada de pegar a Carmen. Bem, somente é isso. Parabéns pelo cast e que ano que vem tenham mais títulos que vão cair de paraquedas nessa lista, que não vai ser 3 por uma sacolinha. Até a próxima e vida longa à velha máquina. O Thiago, ele sempre imita nas referências, né, cara? Nós temos aqui um e-mail do Renan Alves, que mandou um feedback do cast 103, que é qual mesmo? Que é os filminhos de comédia. E ele disse aqui pra gente o seguinte: e aí, pessoal, tudo bem? Só consegui... Ah, não, tem que ver com a... tem que ser com a voz do coisa, né? Ah, meu Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Só consegui ouvir o cast agora. Como assim que ninguém falou do filme Corra que a Polícia Vem Aí? E nenhum da franquia Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Pois é. Tinha muito filme, né, cara? É, foi o primeiro cast, cara. A gente foi pelo que a gente lembrava mais de cabeça, mas isso. Tem... Podem vir mais aí, que material tem. Será que são filmes mais antigos que os participantes? Não. Enfim, embora o Jim Carrey de fato seja um ícone da nossa geração, essas duas franquias foram as que mais me fizeram passar mal de tanto rir. O Corra que a Polícia Vem Aí surgiu de uma série ainda mais antiga chamada Police Squad, também estrelada por Leslie Nielsen. Aliás, todos os filmes estrelados por ele me faziam rir demais. Exato. Cara, eu acho que o único filme do Leslie Nielsen que pra mim foi bem meh foi o Mr. Magoo. O resto... Você é fã. O resto é muito bom. O tom sério com a voz de locutor pra piadas idiotas eram fantásticas. Lembro de uma cena do filme 33 e um terço, do Corra que a Polícia Vem Aí, em que se passava em uma lembrança antiga de reconstituição de cena de crime, onde todos estavam analisando o local com seus cabelos compridos e estilosos, quando chamam o Norberg, interpretado por O.J. Simpson, que estava no banheiro. Quando ele vai sair, o cabelo está tão grande e volumoso que o cabelo dele fica preso na porta, precisando virar de lado para conseguir passar o enorme cabelo estilo Black Power. Estávamos em 6 adolescentes assistindo o filme e choramos de rir, e voltávamos a fita várias vezes. Porra, mas sacanagem. Ai, ai, ai. Fiquei triste de saber que vão acabar com a leitura de e-mails. Particularmente, curto muito esse quadro no cast que acompanho. Mas cada um sabe de suas coisas. Grande abraço e até a próxima. Atenciosamente, Renan Alves. Obrigado, Renan. Renan Alves, que é lá na trilha, né? Não, cara, nós não fazemos jabá. Nós não falamos do. Não vamos falar do Na Trilha aqui. Não vamos falar do Na Trilha, que é um podcast aí de escalada ou de música. Os dois. Exatamente. Não vamos falar dele. Temos aqui, Tim Blue, dobradinha também do Anderson Costa. Olha que só. Mandou um e-mail pro episódio 100. Caraca. Né? Ele mandou aí fora do prazo pra sair na leitura do episódio 100, mas tá sendo lido aqui agora. Ele diz o seguinte: estou muito triste por ter perdido a oportunidade de ter enviado um áudio, pois o cast é muito importante pra mim. Foi o podcast que me introduziu no mundo dos podcasts. Sem contar que me trouxeram muitas alegrias, me fizeram parar de ouvir rádio, de ler livros, somente pra acompanhar vocês. Caraca, olha que bosta que a gente fez. Né? A gente jogou, tipo assim, o cara trocou tudo de bom por lixo, assim. O cara tava adquirindo cultura que realmente faz diferença e coisa e tal, cara. Sabe? Estimulando os filhos a ler, porque ele via ele lendo. Aí agora o cara não lê mais. Né, cara? Olha só, eu acho que a Globo já pode contratar a gente, então. Né, cara? Já estamos no mesmo nível, né? É, já podemos ser globais. Os únicos episódios que pulei antes do hiato foram os Casts of Tretas. Explicarei o motivo, talvez em um e-mail de feedback. Por favor, peço que me desculpem e espero conseguir me redimir com vocês em breve. Vida longa à velha máquina. Estou passando por uma fase da vida que se chama correria. Frase adaptada do filme A Procura da Felicidade. Olha aí. É isso aí, grande Anderson. Cara, você não preocupa não que você tem alguns créditos extras com a gente aqui. Queimou uma fichinha, mas agora é só você jogar a próxima ficha aí, tá tranquilo. Agora, dando sequência, nós temos um e-mail novamente, Tim Blue, do Wicked, que aí mandou pra nós aí no cast passado e agora mandou novamente. Sobre o e-mail. Sobre o episódio 104 da nossa saudosa Rede Manchete. Ele diz aqui o seguinte: olá, galera da velha máquina, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Primeiramente, gostaria de dizer que fiquei contente por ter dado tempo de lerem os meus outros e-mails antes do fim da leitura de e-mails. Sendo assim, arrisquei mandar outro, na esperança de que entrasse na última leitura. Ó, você conseguiu lá o troféu lido na última leitura. Sobre o Wicked, sim, trata-se de um nick. Na verdade, eu comecei a utilizar na época que jogava CS, 2004 ou 2005, e acabou ficando. Olha só, cara, bacana. Então, falando do episódio 104, ele ficou muito bom. Também sou da década de 80, tenho 30 e não interessa. Tenho 30 e não interessa anos de idade. Boa, vou começar a falar a minha idade agora sim. É. E cresci acompanhando as séries e desenhos na Manchete. Bons tempos. Pode ser uma questão de nostalgia, mas acho que os desenhos de antigamente eram mais legais que os atuais. Não vou conseguir mandar 102 e-mails, como sugeriu o Eduardo. Mas ficarei atento, caso retornem com as leituras. Forte abraço, Wicked. Cara, forte abraço aí pra você e arrisca, manda outro e-mail aí, quem sabe não vai ser lido aí num post-mortem ou alguma coisa assim. Vai saber. Um retorno dos e-mails, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Agora nós temos aqui também, Team Blue, um feedback da Julia Ripley, a querida Ju, que eu converso muito lá no Twitter, que é uma pessoinha super de boa, ouvinte nossa, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Ela já começou mandando legal aqui no assunto do e-mail, que ela colocou feedback. Perdi o timing do episódio 100, mas tamo aí. E ela já começa aqui, ó. Boa noite, machineiros. Boa noite. Boa noite. Acho que ela sabe que a gente grava à noite, ó. É. Eu sou a Júlia e vocês me ganharam como ouvintes a partir do terceiro iPod. Lá ouvi o Edu Filhote na mesa da diversidade e pensei, eita, mais dois podcasts que preciso ouvir. Olha só. Olha. Maratonando, descobri o Alvanista, entendi a cronologia dos Cavaleiros do Zodíaco, listei filmes e livros para consumir aos poucos e me diverti muito com o Cast of Tretas, que no Castbox, o meu agregador, veio de brinde. Acompanhar as mudanças de formação, a edição e as trilhas, a riqueza de contribuições e o espaço para as mulheres que participaram são louváveis. Vocês trazem pautas interessantes, boas referências e me divertem muito. Por todas as gargalhadas vexatórias no busão e pela promessa de rever Cavaleiros do Zodíaco, meu sincero, que a força esteja com vocês. Olha aí. Olha aí. Muito obrigado, Ju, que a força esteja com você também, né? Que é, cara, olha só, Team Blue, quantos e-mails, cara. Pois que... é, Edu, é isso que a gente fala, né? Isso, esse é o nosso pagamento, cara. Não é, cara? Olha só que, cara, não tem coisa mais gratificante do que, né, exatamente na data dessa gravação de hoje aqui, a gente tá gravando numa sexta-feira. É, nada mais gratificante do que você chegar ali, ó, semana super estressante de trabalho, de correria, de muita coisa pra fazer e tal. A gente chegar em casa ali, tá aquela sentadinha no sofá, aquela relaxada, e na hora de gravar os e-mails aqui, ter todo esse carinho, todo esse amor que vocês têm por nós, curtindo nosso trabalho, dando até aqueles palpites ali onde a gente pode melhorar os assuntos que vocês gostam e não gostam. É, cara, a gente faz é pra vocês, tá aí, ó. Né? É, exatamente, esse aí não tem o que dizer, os e-mails são bacanas, saber o que o pessoal acha, se gostar, não gostar, é isso que a gente quer, se for assim a gente mantém a leitura, não é, Edu? Exatamente, cara, isso, os e-mails pra nós são como um termômetro, a gente mede aí a aceitação de vocês pelos e-mails, então... Oficialmente essa seria a última leitura de e-mails e comentários, porém, quem sabe se vocês mandarem mais, a gente não continua. É, né? Pois então. Vamos fazer assim então, mandaram, a gente lê, não mandaram, a gente não lê e é isso aí. Exatamente, se não tiver leitura de e-mails e comentários no final do cast, é porque não recebemos nenhum, mas se recebermos, continuarão sendo lidos como sempre foram. Isso aí. Então, galerinha, muito obrigado a vocês por todo o amor, por todo o carinho, por nos acompanharem, por mandarem e-mails, comentários, feedback em todas as nossas redes sociais e lugares onde estamos. Muito obrigado a todos vocês que ingressaram ao nosso grupinho da Família Velha Máquina lá no Telegram. Se você não se juntou ainda, pegue o link aí na descrição, junte-se lá com a gente. Se você curte os nossos posts pelo Facebook, compartilha com os amiguinhos, marca amiguinhos que você acha que merecem ouvir o podcast. E se você ouve a gente lá no iTunes, quando você ouvir o cast, bota lá na gente, marca as estrelinhas que você acha que a gente merece, que isso ajuda muito na divulgação, e isso vai ajudar a gente a fazer mais conteúdo. Muito obrigado novamente, valeu Team Blue, e tchau galera! Tchau! Não esqueçam de assistir os vídeos no canal do YouTube, viu? Ah, e ouvir o Pode Brisar, né, também. Ah, é verdade, galera, ouvam o Pode Brisar lá, tá bem legal. É. Tchau. Valeu, gente. Off Topic. Mogli, você tá onde? Daqui do Rio, cara? Eu sou de Bangu e de Niterói ao mesmo tempo. Bangu aqui é perto, sou de Marechal, mano. Ah, porra, sério? Sério? Porra, do lado. Do lado, pô. Vai começar o tráfico agora. É, já vamos começar já o negócio do tráfico de droga. Já. Eu não falei droga, podia ser DVD pirata, podia ser... Não, mas eu tenho que ser o que rende dinheiro. É, porra, de que adianta a gente podcast, então. Vai juntar lá? Flavinho vai fazer tráfico de cães e gatos. Não é? Tráfico de podcast, que é o que rende dinheiro é podcast. E o próximo da lista aqui é o... Tá. Da lista não, o próximo que saiu... Fala, Flávio. Tá dando umas fricadas no teu áudio, não sei se é só pra mim. Eu achei que era a minha conexão. Será, cara? O que é que tá acontecendo? Você tá meio robótico aí. É, parecia o R2-D2. Nossa, esse coisinho do Flávio aqui é... Era também um Tamagotchi. É animado, olha só. É. Deve ser cara... o GIF que tá pesando sua conexão, cara. Ah. Porra! Bota melhorou, mais carvão melhorou. Nessa internet aí. Melhorou ou tá a mesma coisa ainda? Melhorou. Fechou melhorou. O GIF? Fechou o torrent. Melhorou. Parou de baixar os torrent de pornografia. Fechou o torrent do XXX de 400 GB, eu tô ligado. É, eu tava baixando o emulador de Tamagotchi aqui. Tá, que pariu. Então tá. Então vamos lá. Pera aí. Nossa, babei o meu monitor. Ô, louco. Choveu no monitor dele. Porra, falou de voltar, o cara voltou tanto que voltou à infância. Babando aqui. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.